Só pra ficar pra posteridade, Giovanni, você é um burro! Tá? Você é um burro, vai esquecer o RPG da sua avó! Ah, é minha avó no jogo. Minha avó no jogo, D&D, minha avó joga Pathfinder. Forgotten Realms. Então, onde, bom, estávamos nós. Nem lembro onde nós estávamos. Ele tinha acabado de entregar a cabeça do. Ah, ele entregou lá, né? E o Osmar precisa de um cabelo. Eu entreguei uma missão. Cabelo loiro, a gente entrega um loiro pra você ver. O Pemo. Então, aí vocês estão lá, né? Né, misteriosamente. Pronto, eu loguei. É, logou no server, né? Primeiro ela aparece assim, né? Com os bracinhos abertos, né? Depois ela. Oi! Oi! Oi! O que vocês estão fazendo? Por que você está falando tão rápido? Tão rápido, né? Desempregado Johnny the Game. Né? Parece uma lista de amigos. Ela dá status. Mudou, alterou o status. É. Alterou o status. Online, offline, invisível, desempregado. Aqui, aqui. Isso é um pouquinho de bullying, talvez. Então, vocês estão lá com o magistrado. Ele diz que vai entregar pro superior dele, né? A cabeça. Do feito de vocês já percorreu ali a cidade e tem mais conhecidos. Isso, e tem uma pessoa querendo, uma pessoa da realeza querendo ver vocês. Os bora espera. Da realeza? E quem seria? Ó. Oh, nossa. Verdade, torre. A minha senhora quer vê-lo. Ah, sua senhora, acho que não ouvi falar sobre ela. Ó, oh, aqui vocês são novatos nessas terras. Nesse já tem namoradinha, tá? Cala a boca, Osmar. Não diga besteiras. Aí vocês veem que ele sai pra um outro lado, pra uma outra porta, né? Que vocês só chegam na sala dele, né? E tem aquele corredorzinho da sala que ele... Da inspeção lá. Isso. Aí ele sai por outra porta, vocês veem que primeiro ele tira a chave do bolso, ele destranca a porta. Né? Aí ele entra. Aí vocês veem que assim, depois de um breve momento de silêncio, ele volta e você escuta aquele barulho de salto atrás dele. Toque, toque, toque, toque. Alguém está vindo? Então são eles? Sim, majestade. Ele fala. Oi, moço. Por favor, não se dirija à vossa majestade sem que ela peça, por favor. Bom, eu me ajoelho então perante ela, mas não digo nada. Eu imito meu filho. Aí, vocês veem uma mulher muito bonita. Não sou eu. Você tá lá fora, hein? Ruiva. Uhum. Você... Você tá lá, você agora tá lá. Ela tá assim. Não, ela tá lá sim. Tá lá sim. Ela tá lá sim. Respeito agora. Desempregada, mas estou. Pois bem. Aí vocês veem que é uma ruiva bem vestida. Ela tá com uma... ela tá com aquelas... Com vestido com detalhes violeta. Né? Ruiva. Aí ela... Vocês veem que ela chega naquela... Toda pomposa. Com aquele lequezinho na frente da cara, né? Aí ela diz pra vocês... Oh, então... É de vocês que o magistrado tanto fala. Você vê que ela dá aquela banadinha ali. Né? Ora, imagino que seja. Muito bem. Pra vocês que não são dessa terra, permita que me apresente. Aí daquele momento de silêncio, ela olha pro magistrado. Oh, senhora Violeta! Eu me curvo perante ela e faço referência. Dona dessas terras, esposa do todo-poderoso Skadi. Esposa do Skadi, eu penso comigo, né? Já ouvi esse nome. Pois bem, aí ela, você vê que ela faz aquele sinal de show, show. Uhum. Perfeito. Eu quero ativar meu olhar místico e olhar pra ela. Deixa eu ver se tem alguma aura mágica ali, alguma coisa. Tá, quando você ativa, joga sabedoria. Save and throw. Save and throw? Eita. Tá, doeu, hein? Nossa. Começou bem. É, sim, 6. Ai, ai. Você ouve assim, sabe? Você, quando você... todo o processo de ativar, né? Uhum. Que você sente que a sua visão começa a mudar. Naquele momento você sente como se estivesse assim, congelado. Aí você escuta uma voz falar pra você. Não queira olhar no abismo, porque o abismo pode te olhar de volta. Aí assim, quando essa frase termina, você vê que você volta pra tua visão normal. E você vê assim, como se não tivesse, como se tivesse passado apenas um segundo. Você vê que assim, você deu um freeze e voltou assim. E aí você... Eu perco a fala. Tá tudo bem? Aí você vê que ela... Está bem. Você vê aquela colequezinha assim, né? Ela dá aquele... Só aquela pequena, assim, 10 graus, né? Pequena entortadinha assim, né? Quase imperceptível, né? Mas você tava olhando pra... Tava pensando... você entortou com o pescoço, né? Ah, torcicó. Aí ela fala assim... Bom... Já que vocês conseguiram tal feito, né? Quem foi o Felizardo? Quem deu o golpe final? Bem, foi o nosso amigo Brutamontes, é lógico. Foi? Osmar. Osmar. Ele tá com o Osmar ainda? Não. Parece, né? Eu tô lá, Macon. Tá. Eu tô lá. Você tá lá. Tá lá. Logou. Então, aí você, quando você fala desse jeito, você pega e joga... joga persuasão, né? Nossa, quer ver o 20? Persuasão, caralho, zero. Muito bom. Nossa, deu 20 ali. Bateu 20 ali. É, bateu 20, pertinho, é dois. Cara. Aí ela... Ela fala assim: vejo que você é daqueles que deixa a glória para os outros. Vou falar para vocês. Está se referindo a mim? Sim. Porque é evidente que o seu amigo não fez o que disse. Osmar ajudou, sim. Digamos que foi um trabalho em conjunto. Muito bem. Trabalhos em conjunto recompensam, às vezes. Bom, mas direto ao assunto. Eu não vim aqui apenas para essa questão administrativa. Eu vim para convidá-los para a corte do Todo-Poderoso Skadi. Ora, que honra! Tem cerveja lá? Tem, amigo. Skadi é um cara um pouquinho forte, tipo... Ela diz assim, bom, então estão convidados, né, nobres guerreiros, a participar, né, de um evento simples. Um evento simples, nada mais de 100 pessoas. Bem simples. Tá bem simples. É, bem simples. Sim, é bastante sim. Sinto muito honrado por tal convite vindo de Vossa Majestade. Esse sabe como se comportar. Aí você, então, já vou me retirando. Desculpa. Já vou me retirando. Por favor, passe-os para a próxima. Aí ele, sim, Majestade, sim, meu. Eu me reverencio novamente. Tenha uma boa vinda de volta para suas terras, Majestade. Tem uma volta aí das terras. Tá sob efeito ainda, Osmar? Tudo bem? Osmar tá nervoso. Pessoal, mas não era o outro. Pessoal é muito chique aqui. Aí o magistrado fala, né, ele, você vê que ele tá meio assim. Você vê que ele tá. Pra começar, ele tá suando frio. Você vê que ele tá meio assim. Aí é complicado. Não sei o que, cadê? Onde tá? Onde tá? Aqui. Aí ele pega um escuro no meio dos outros. Eu vou dar uma zoada. Tá tudo bem, magistrado? Parece meio nervoso. Que a presença de Vossa Majestade, sabe, emana... Superioridade? Não, você vê que ele trava ele também. Morre. Você vê que ele... voltamos ao meu trabalho, Parece que perdeu a compostura, né? Tá calor hoje, né? Não está. Não mesmo. Aí você vê que ele abre o pergaminho. Por favor, se dirijam à próxima missão. A recompensa será boa e... Por favor, Majestade, isso é o mínimo que a Majestade espera. Espero que seja boa mesmo. Sim, oh, que dia tarefado. Você vê que ele vira de costas. Meu sonho é euforia, nunca fique desse jeito. Concordo, euforia. Concordo. Aí você, aí, é, vocês veem que ele simplesmente ele virou as costas pra vocês, continuou mexendo na, nas coisas dele lá. E ele dá um. Ele dá um pergaminho. Aí ele. Aí vocês veem que o pergaminho fala de um acampamento cigano que tem no caminho pra, pra cidade que vocês visitaram, né? Pra cidade dos. Pra aquela outra cidade que vocês chegaram, né? Eu não lembro o nome. É. E eles falam que. Né, seu pergaminho, no pergaminho está escrito que é antes de chegar na cidade. É. Meu mapa, né? Que assim, o problema começou no acampamento de ciganos. Pelo que tá escrito, você vê que eles realmente eles não vão com a cara dos ciganos. Eles acham, tipo, eles intrometidos. Eles plebe, no caso. Tudo que fucking é, tipo, gypsies. Abaixo deles. É, eles não gostam da plebe, mas com os ciganos eles têm um ódio especial. Você vê que... Vocês veem que eles não gostam. Sabe? Vejo uma semelhança com uma série... Hemlock Grove. Não sei se você já assistiu. Semelhança com a história do Drácula, cara. Não, porque assim, na série. Na série, os lobisomens, eles são ciganos, realmente. Então tem uma similaridade muito alta aí. Mas eu acho interessante. Que é assim. Legal. Totalmente legal. Acidente. Sim. Então. Aí ele diz assim. É, assim, então vão logo, vão logo. Estou muito atarefado. Não tenho mais tempo pra lidar com a presença de vocês. Vocês veem que ele. Ele volta pela portinha que ele trancou. E vocês escutam, mas majestade, eu não queria. Aí vocês também escutam. Nossa. Não ouse esquecer de me apresentar de novo, seu imbecil. Desculpa, majestade. Desculpa. Eu poderia não rir desse jeito. Desculpa, eu não estava preparado. Não estava preparado. Eu disse há uma semana que eu iria vê-los. Uau. Ah, por SCAD! Não, por favor, não. Eu aprendi minha lição. Parece eu, mas com o Rafael. Osmar não gostou da moça do cabelo de sangue. Por que, Osmar? Ela é muito... chata. Chata? É. Escutrada, se ela é chata, é o caralho, não. Falando em cabelo de sangue, lembra da namoradinha da bruxa, né, filho? É, sim, me lembro muito bem daquela bruxa. Então, Osmar precisa levar pra bruxa um fio de cabelo de sangue. Cabelo de sangue. É. Acho que, se eu não me engano, a filha do taverneiro tem esse cabelo de sangue que você precisa. Você pode me ajudar a conversar com ela? Que o Osmar não se dá muito bem. Ultimamente eu posso tentar. Não me garanto mais assim. Previously. É que você não viu. Só pra dar um resumo, né? Previously, ele deitou com a bruxa e ele permanentemente fede. Eu fedo. É, e tipo, ele tem carisma alta, mas ele fede. Eu fedo. Então, os meus mais 4 de carisma, tipo... carisma. É. Mais ou menos isso. Osmar percebe a dificuldade de Nefir. Obrigado, Osmar. Mas vamos lá. Vamos ver. Vamos até lá. Você vai ajudar a gente também, ou Demer? Moça, que eu não lembro o nome. Nisha. Prazer, Osmar. Vamos até lá, então. O que aconteceu? Cadê o Nisha? Ahá! É sangue? Não. Não? Por que não? Os martins de cabelo, né? Martela a cabeça dela, né? Do próprio sangue, né? Agora você é ruiva. É. Mas não tá respirando. Fuck. Pois bem, e aí? Vamos até lá ao taverneiro. Vocês vão. Chegam na taverna. Vocês veem que é um dia. É no meio do expediente de trabalho, então vocês veem poucas pessoas ali participando na taverna. Mas a moça tá lá, a filha do taverneiro. Não, inicialmente vocês só veem ele no. Ah, só ele. Isso, assim. Vocês veem algumas pessoas lá, mas. Elas estão no balcão, né? Então é ele que está atendendo. Vocês não veem. Inicialmente vocês não têm a visão dela. Deixa eu ver o nome dele mesmo. Ah, eu não marquei, não me lembro. Bom, eu vou chegar até o taverneiro. Que hora do dia aqui agora? É tarde? Vocês voltaram 2:30 da tarde. Tá no meio do dia. Meio do expediente. Eu chego até o taverneiro. Boa tarde, nobre taverneiro. Tudo bem com o senhor? Ah, boa tarde, amigo. Já voltaram? Sim, voltamos com alguns spoilers da nossa última aventura. Foi muito bem frutífera. Vieram rebater a friagem? Mas é claro. Sim. Por favor, sirva um copo grande pro nosso amigo Osmar. Eu pago. Baróvia! Baróvia! Você vê com os 3-4 lá de trás, Baróvia! Aí ele pega aquela. Três, ele pega o mug, né? Ele. Tem uma maior? Aí ele olha assim. Se você puder pagar, tem sim. Eu pago. Por minha conta, ele merece. Aí você vê que ele. Aí você vê que ele deixa o mug lá, ele dá a volta na portinha de trás do balcão. Aí ele vem. Porra, em cima do balcão, o barril. Assim, maior que aquela, só essa aqui. Serve. O olho do Osmar. Show intenção, vai dar aposta. 10 moedas, no barril da nossa mais fina cerveja. Ora, está pago. Eu deixo as 10 moedas pra ele. Baróvia, Baróvia, Baróvia, Baróvia. Tudo bem. Tudo bem, entendi. Nossa, eu entendi. Devolve a cerveja pro. Devolve a cerveja. Dá caganeira no negócio. Devolve é quente. Não, você literalmente tirou do fundo do baú. Literalmente. Pô, não lembrava disso. Nossa, cara. Nossa. Enfim. Olha que filme feio. Bom, Harry Potter HD. Ai, coisa feia, olha. Não, e só ele, olha só, nota. Só ele tomou uma mordida do basilisco que não vira pedra. Por quê? Só porque ele é o escolhido? Só ele. O resto da porra toda do mundo, do dimensão vira pedra. Mas não. Ele não. Ele é o Harry escolhido. Bastardo Potter. Você não Potter. Sabe que tipo de Potter que ele é? Ele pode ser um Potter de cerâmica, um Potter. Tá cada vez pior. Potter de pedra. Pois bem. Voltando. Aí ele deixa o barril em cima da mesa e do balcão e fala assim, então, e o que me contam? Por onde foram? Ora, vimos muitas coisas. Vimos muitas coisas interessantes. Estamos aprendendo um pouco mais sobre a cultura desse povo. Muito bem. Sua bela filha se encontra por aqui. Quando você fala bela filha, você escuta aquele, sabe aquele barulho de apertando o barulho? E o que querem falar com a minha filha? Gostaria de trocar. Na verdade, eu preciso de um favor da sua filha. Um favor? Sim, de um minha favor. Filha? Exatamente. Rola. Ai, Dado, por favor, vai. Por favor. Nossa, cara, eu tô muito azarado no dado. 2. Persuasão, né? 6. Sem contar que assim, você tá. Eu tô fedendo. No balcão, não. Se fosse mais de perto, né? Que o balcão tá entre você e ele. Então seria com desvantagem. Mas assim, no caso, ele. Você vê que ele dá aquela cheirada mais forte, ele se aproxima de você. Tá vendo lá na parede? Sim, estou vendo. Você vê que aquela parede cheia de troféus de caça. Uhum. Você acha que aquele lá é um animal? Ah, não tenho certeza, acho que não. Pois bem, aquele foi o último que pediu um favor pra minha filha. Positivamente que eu interferi. Se eu gostaria que ela me mostrasse a cidade, é um pedido. Não me leve a mal, caro amigo. É algo que eu não gostaria de envolver vocês também. Persuasão, você desse que é. Então você roubou o rabo dele? Persuasão? 10. Olha, ela não sai. Ela não sai sem pelo menos minha companhia ou a mãe dela. Ora, então resolvemos aqui. Ela não precisa sair daqui. Ora, vou ser honesto com você. Fizemos um trato com uma certa bruxa. E precisamos apenas de um fio de cabelo dela. O quê? Você vê que ele te pega pelo pescoço na hora que você fala e te levanta. Você tá com os pezinhos pra fora. Na minha cara! Vocês vêm fazer esse pedido na minha cara, você nem tem a consideração de mentir. Aí ele te joga pra trás. Eu quero fazer o teste de atletismo pra tentar segurar ele mais. Vai. É com vontade. Você é mais saudável pra chegar a falar pra um pai, né, Carpio? 13. Eu tenho que fazer com força? Com destreza? É, atletismo. Não, se é atletismo, é. É, 13 mais 7. 20. Quanto? Deu 20? Mais 7. Deu 20. Deu 20. Quer ver? É. Não, você vê que ele pega o Nefir, ele puxa um pouco pra frente, você já fica de olho. Quando ele vai forçar pra trás, você. Sabe, você amortece. É, ele amortece. Opa! Eu posso jogar e forçar a pessoa nele? Pode, pode tentar. Como que joga mesmo? É, ele testa você. Você fala que vai jogar e ele testa a sabedoria pra não. Eu vou castar e forçar a pessoa nele. Nefir, o que tá acontecendo? Fui infeliz. Gente, sempre foi tão friozinho, tipo, meu topinha pra mim fazer uma maldição. Olha, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu ficar ali matutando, eu fui direto ao ponto. Pera. CD 13, Charme Person. Taverneiro! Taverneiro! Eu vou sair apanhando junto com vocês. Aí ele fala assim pra você, ele não parte pra cima, ele fala: moça, se você tentar mais uma vez isso. É a última coisa que você vai usar de magia aqui nessa cidade. Nossa, agora tá puta. Vamos bater nele. Você não falou que era pra mim o cabelo, né? Não. Tá. Bom, eu pego e olho pro taverneiro, eu me ajoelho perante o taverneiro. Humildes perdões, taverneiro. Não quis causar más impressões, mas nós estávamos desesperados. Nunca, nunca envolva minha filha. Muito mais. Você vê aquele gospe antes envolvendo aquela bruxa. Nunca! Mil perdões, cara, taverneiro. E saiam da minha frente que eu tenho mais o que fazer. Você vê que ele sai, ele abandona o balcão, todo mundo fica olhando, né? A gente vai levar numa boa, isso? Vamos embora. Tem que levar numa boa. É. Vamos embora. A gente não é evil nessa? Não. É! Não. Claro que dá pra você ir, irmão. Agora sim. Ah, é. Agora não era evil. Depois de entrar na cidade dos paladinos e tiraram o capuz. Agora ela quer ser evil. Agora sim. Aí, Não vou demar. Pobre taverneiro defendendo a família. Vou ser evil agora. Exatamente. A gente tá dando opção. A gente quer. Não, vocês podem fazer o que quiserem. Vocês estão... Se vocês quiserem ali assim, matar o taverneiro a sangue frio, só vai ter consequência. É, só o Osmar não vai aceitar muito bem. É, o Osmar não vai. Por quê? Olha o Osmar aqui, ó. Eu não gosto de coisas más, ó. A cara dele. Eu vou repetir vocês, eu fico aqui. Então, aí vocês saem aí. Vocês estão. Bom. Tem mais uma de cabelo roxo. Fui vacinar. É, Osmar teve uma ideia, sim, mas Osmar tem um pouco de vergonha de falar, mas... Diga, Osmar. É, vocês já ouviram falar da Casa das Mulheres? Então, já sim, Osmar. O Ford só gosta de orc fêmea, mas... Eu posso fazer um esforço e tentar arrumar alguma coisa ali, né? É, você tem Tinder, né, Osmar? Primeiramente, você tem Gold? Sim. Não. Um pouco. Porque foi dividido em três. Espero que seja bastante. Podemos tentar, Osmar. É, mas deixa que o Osmar vai sozinho dessa vez, tá, Nefir? Tá. Não é por nada, não. Tá, tudo bem. Mas... Euforia, não me julgue. Tem que gastar uma clarifica... Brocha. Magia do brochamento. Brochamento de brochar o ar. Então. Brochar o pepinão. Cinza. Pepino cinza, ok. Tem algum guarda na rua, alguma coisa? Alguma placa apontando, né? Tem uma casa de entretenimento adulto pra lá. Puteiro! Casa das primas. Não, você joga per, é, investigação. Investigation? Uhum. Hã? Pode. Quanto? Pode, todo mundo. Três. Vocês estão olhando em volta pra ver se vocês acham alguma, é, alguma pista, alguma coisa que. É. Eu não tô vendo nada aqui. 12. 12? Você vai jogar também, né? Eu vou. Cadê o dado? É, uma investigação, né? Nossa, nossa, finalmente um dado bom. Ele mostrou certo onde que é. Alá! Alá! Deu 21. Investigação. 21. 21. Você vê assim, curiosamente, uma das casas, ela. Ela está mais iluminada na frente. E você vê que o madeiramento dela é, é envernizado de vermelho, diferente das outras que são aquele tom meio pálido. Uhum. Você vê assim que é uma. E vocês veem que sai aqueles. Ai, aqueles gritinhos lá de dentro, sabe? Você tem certeza que ia entrar uma ruiva? O que foi, Fia? Para! O que? Ali? Tem certeza? O que tá acontecendo, né, filho? Euforia disso pra tentarmos ali. Não, não sei porquê. Osmar, vai lá ver. Vai lá, Osmar. Espera aqui fora. Vocês vão esperar aqui fora? Ou vocês vão pra algum lugar e depois eu encontro vocês em, em algum lugar? Eu vou entrar com você. Ah, se entrar, tem que pagar porque eu tô zerado. Acho que só entrar não, né? Vamos tem. Lá, meu filho. Vamos. Vamos. Mas seu namoradinho não vai... Eu vou entrar também. Depois você me banca. Na zona! Minha namorada! Ué. Tá, vocês entram, e aí, vocês chegam lá, vocês veem que tá animado, vocês escutam barulho de copos, barulho de gente, muita gente rindo, vocês uhum. escutam assim, aqueles, né, aqueles gritinhos femininos, etc. Vocês veem que a coisa tá animada lá dentro. Qualquer coisa, chama o Osmar, que o Osmar ajuda, tá? Osmar bolando um plano. É, Osmar, não estou dando conta da puta. Osmar ajuda. Osmar. Quebra a cama, filho da puta. E aí? Entramos. Tá, vocês entram lá, vocês são recebidos por uma mulher. É, você vê que ela é ruiva. Muito forte, não? Não. É, né? Todo mundo é ruivo, né? Por isso que ela negou o bordel vermelho, né? Bordel e cabelo. Vermelho. Vocês veem que ela assim, ela é bem forte com aqueles. Peitos que dá quase. É, quase seus punhos fechados. É, Osmar. Os punhos do Osmar fechados. E aquele, com aquele. Aquele cabelo que eles fazem pra ficar na corte, né? Mas assim, muito fora de personagem. Uhum. Aí ela pega a mão do batente da porta. Esse é do meu tamanho. Quer se divertir, gatão? Oi, moço. Osmar quer, mas. É, Osmar. Está procurando alguma coisa mais específica. É, desculpa a pergunta, mas qual que é seu cabelo? Depende. Osmar não conhece muito de cor. Você é daltônico? Não. Olha, ela chega em você, depende que, do que você... Quando ela fala gosta, ela pega bem no mini Osmar. No Osmarzinho. Texugo. Mexe na tanga. Texugo. Tem uma com as bolinhas. Anti-estresse, né? É. Trocou, não deixa. Rolou um teste com o quê, gente? Pera aí, quanto que deu? 10. Beleza, joga sabedoria. Ai, meu sabedoria. Deus. É. Charme. 20! Nossa! 20 natural. Como que pode, cara? Nessas horas, ele tira 20. Eu vou existir qualquer charme que tiver. Muito anticlimático isso. Nossa, cara. Vai ser realmente o que eu quiser. Então, ela faz essa pergunta e ela nota que não tem a reação esperada. É. A reação que ela esperava ali. Então, moça. Rapaz, sério? Osmar queria uma noite com uma moça de cabelo cor de sangue. Por acaso, tem alguma companheira aí que possa. Que gosto mais. Incomum. É interessante. Osmar procura coisas novas de vez em quando. Mas nada muito fora do normal, tá? Ah, sim. Deixa bem claro, né? Bom, pois bem, mas não, não estaria interessado numa... assim, num aperitivo antes do prato principal. Uhum. Você vê aquela, dá aquela batidinha de mão em cima, aí vem as meninas. Não, você serve comida também? Ah, sim! Como ele é engraçado! Eu gostei dela, né? É, eu percebi. Aí vocês veem que, assim, tem a maioria das combinações, assim, né, de mulher. Você vê a loira fortinha, loira fitness, né? Mas vocês veem que uma coisa falta. Falta uma de cabelo vermelho. Justamente tem todas as outras. Então, gostariam de um aperitivo antes do prato principal? Os mortos quer só o cabelo cor de sangue, mas o que você diz, Mephisto? Eu dou aquela sobrancelha. Caro amigo, se quer se divertir, fique à vontade. Mas lembre-se da maldição. Pode ser muito melhor. Sim. Então, amiga, desculpa, qual é o seu nome? Nisha. Nisha, você... não sei. Os dias de hoje, né? Só usa uma filhinha, meu caro amigo. O quê? Então, então só usa. Mas Osmar precisa realmente de uma de cabelo cor de sangue. Aí você vê que... assim, meninas, o de sempre, enquanto eu preparo o prato principal. Né? Você vê que as meninas se aproximam de vocês, né? Se aproximam de você também, Vi. Ela dá aquela cheiradinha no pescoço. Então você também curte? Aí você sente um... ui! Aquele... tapinha, sabe? Tapinha no popô. Aí vocês veem que elas, assim, elas não estão assim, fazendo nada de exagerado, sabe? Elas só estão assim, brincando, encostando. Aí quando vão... Eu só olho pra ela. Dá licença. Você vê que ela dá aquela pequena conversadinha com ela. Nem precisa conversar com a outra. Uhum. Que ela já... elas já estão acostumadas a darem certos sinais, né? Quando, né, dependendo do cliente. Quando tem de ruim, né? Uhum. É. Aí vocês veem que assim, elas evitam se aproximar muito de você, né? Tô de boa. Aí vocês veem que lá no fundo, joga percepção. No fundo da sala. É um detalhezinho que tá acontecendo entre elas no fundo da sala. Ai, ai, ai. Nossa, boa. Percepção, né? 15. Mas é a sua vez. Não, não, não é minha vez. Claro que foi. Falei assim, da última vez quando veio o negão, você pediu pra mim ir, né? Falei, uma semana. Você sabe que é uma semana de lado. De lado. Tá, falou assim, ah, não foi tanto assim. Qual que não foi tanto assim? O cara é chamado de bengala por quê? Porque ele manca. Não, mas eu não. Mas ele tá fedendo. Mas você vai lá, eu te cobri na outra. Meu Deus. Você vai lá. Aí você vê que ela pega um... como se fosse um tecidinho, né? Soca dentro do nariz, assim. E eu vendo tudo isso. É, você vê bem no cantinho. Você prestou atenção, você viu que elas estão fazendo isso. Aí você vê que ela volta. Desculpa, demora. Eu olho pra euforia. O que você acha, euforia? É, eu também sinto isso. Ah, desculpa, é que eu tô com um pouco de gripe. Ah, mas eu sei o tipo de gripe que você tem. Mas eu aposto que o atendimento pode ser o mesmo. Não se preocupe com isso. Pode se juntar à sua amiga. Não me interesso. Sério? Sim. Não precisa fazer isso. Ai, obrigado, moço. Você vê que ela... dá aquele beijo, de, sabe? Ela nojo. Ela teme o gosto que vai sair o beijo. Tô beijando um sapo. É, ela... Dá aquele beijo, ela... pimenta? Eu sou bem temperado. Aí você vê que ela vai com as outras lá. Aí você escuta aquele se fudeu, tipo... ele passou, se fudeu, ele falou, se fudeu. Na próxima você me cobre, bitch, né? Você vê lá. Nós conversando lá, né? Eu não acredito que na vez dela o cara desiste. Você fez de propósito, né? Aí você vê que elas debandam, assim, né? Elas se separam pra continuar o serviço. De repente volta a... Graúda. É, a Graúda, é, né? Que ela é uma humana? É. Nossa. Uma humana bem... A Graciela Barbosa? É. Parece a Shiva, né? É, tipo isso. Né? Oh. Assim, ela é gordinha, né? Ela é bem gordinha e farturas, e você vê que ela... Frituras. Que ela... É, foram muitas frituras pra... Foi muito tempo de preparação. Aí você vê que ela... senhor Tom de Cinza, qual é o seu nome mesmo? Osmar. Osmar. Aí ela, você vê que ela... Ela só afasta curtindo um pouco e ela faz aquele... Tá bom. Quer deixar sua tanga aqui? Não vai precisar dela lá dentro. Não, o Osmar prefere levar. Desconfiado, né? Alguém já perdeu alguma tanga no puteiro. Só que eu fui presente de mãe de Osmar, então. Aí você, quando você entra lá, você vê que é um quarto bem simples, né? Só tem uma penteadeira e tem uma banheira do outro lado, assim, uma banheira bem simples. Banheira medieval, então é um balde. Então, né? Um balde não, uma bacia. Uma bacia. Isso, é. Do geral lá do The Witcher. É. Isso. E você vê que entra a cama assim, você vê que tem um véu antes da cama. Aí você vê que tem uma moça lá, ela tá coberta até a cabeça, assim. Você só vê o vermelhinho. Assim. Como é que é? Pera. Ela tá lá na cama, tem um véu? Tem um véu em volta da cama, tipo um mosquiteiro, né? Ah, tá. Tem aquele véu em volta da cama, aí você vê que ela tá debaixo de um lençol. Ela tá assim, sabe? Só com essa partezinha de fora. Ah, tá. É grande. Olá. Moço. Sai da mãozinha. Tudo bem, seus bairros, chegar perto? O moço não vai ficar... Devagarinho, tá? Caralho, que bosta. Eu vou puxar o véu da mosquiteira pra ver ela melhor. Você vê que a moça começa a tremer. Tremer? Baita org 3x2, qualquer um treme. Ela é ruim mesmo? Moço, calma. O que que tá acontecendo? Os barulhos não quer te fazer mal. É que o meu primeiro serviço. Primeiro serviço? Os barulhos não. Os barulhos não querem mais ficar, tá? Calma. É um pouco grande, Osmar reconhece. Aí você vê que ela cobra o olho. Quando você fala um pouco grande, você vê. Você só vê aquele vultinho debaixo do pano, assim, você vê que ela tá. Uma puta tímida, isso não. No dedo de Osmar tinha pedido de relógio de sol, mas tudo bem. Você escuta uma voz do outro lado, você escuta uma do outro lado da parceira. Ah, relógio de sol, você não tinha ouvido antes. Meninas! Nosso novo cliente vai ser chamado de Facho Solar. Aí você escuta risadas lá, né? Você vê que assim, quando ela escuta a voz da outra risada, você vê que ela fica um pouco menos nervosa, sabe? Ela escuta as outras zoarem, né? É. Mas você vê assim que mesmo assim ela tá... Então, assim, se qualquer coisa, pode falar que o Osmar para, tá? Tá, então para! Não, nem começou, né? Porra. Tá, aí você. Então, aí você vê que ela tá mantendo. É, ela tá mantendo a ansiedade. Aí você joga. Errou um plural descrito aqui mesmo? Não. Não. Não, vou credenciar, apesar de ver se eu consigo. Cara, que nem o Witcher, chega na parte e é resumido. Conto erótico. É. Aí você se aproxima dela tudo. Aí primeiro você joga persuasão com vantagem. É, 13, pessoal, 13. Nossa. 15. Você vê que ela assim, você vai se aproximando, mas você vê que ela tá extremamente relutante, entendeu? Agora você joga um de constituição. Constituição, as mãos. Ah, tá. Até de Constituição eu faço vantagem. Vixe! Faço com vantagem. Não entendi. Não entendi, meu. Nossa, eu faço com Constituição, vantagem. Como você não entendeu Constituição? Constituição. Constituição, Vitória. Constituição, vou resistir. Resisto. Olha, pela força que é errado, Rafael. Não! Não é! Dele? Não! Oh, olha só, assim, a Vitória, a namorada do Rafael, ela não é virgem, gente. Mas ela não sabe por que o teste Constituição. Não. Vamos deixar assim. Ela, deixa eu tirar um desse teste. É ótimo, você tirar. Esse momento tem que torcer pra ele tirar um. É. Nossa. Ah, tirou mesmo! Pior que saiu um ali, ainda bem que foi com vantagem. Ali. Nossa, não faço com vantagem! Ainda bem que foi com vantagem. Ai, você tá tímido. Você quer um tempinho? Vem cá, ela senta comigo, pra não conversar. Nota mental, nunca mais usar o lado preto. Quase broxou para no burdel. É o Bárbaro quase broxou no Bárbaro quase broxou. Brocha, brocha. Deu 18. 18. 12 mais 6. Tá, são três testes. Aí vai ela. 15, então deu 18? Tá, joga o segundo. Foi constituição de novo? É. Vai dar empalar a menina. 20! Sangrou o nariz agora. Agora sangrou o nariz. Aí assim, aí vocês escutam de fora, vocês escutam que a menina dá um grito. Aí sim, a moça, a tia, né, que é dona do negócio, já. O que aconteceu? Isso não é mal porque foi muito rápido, né? No segundo teste já. Tô 20. Foi muito rápido, Rafael. Não, você não viu nada. Vou descrever o que aconteceu. Você não viu o que aconteceu. Aí ela afasta o véu. Ela vê que o Osmar tá assim, ó. Sentado na cama. Você vê que a menina tá desfalecida. Tá com a boca aberta, assim, você vê. Você percebe que ela não tá morta, porque ela tá respirando. Nossa. Mas você vê que ela tá sentada desfalecida. E aí, com aquele sorriso travado, assim. Cheguei no Nirvana, né? Muito bem, senhor Facho Solar. Facho Solar. Você quer outra? Conseguiu chegar onde queria? Sim, sim. Desculpa pela falta de prática dela. É que é um dos primeiros serviços dela. Não, o Osmar entende. Ela explicou para o Osmar. Mas, creio que... Eu vou ver se tem cabelo, tem fio de cabelo. Você pode pegar até no seu corpo, se quiser. Creio que os Martins... Cajamangue. Não, de druida, né? Não pode. Creio que os Martins esteja satisfeito. Tá, eu... Espera assim, uhum. Oi. Aí vocês, né? Vocês veem que o Osmar sai de lá, né? Dá o pulo. Triunfante, né? É. Vocês veem que nem suado ele tá. E... Bom, o que posso servi-los? Vocês querem algo mais? Não, eu estou bem. Moça, euforia já tá brava comigo. Toda vez eu esqueço o nome. Não. Como é o nome da moça? Não sei. Não sei. Você quer alguma coisa? É bem orca, não sei se você quer alguma coisa. Deus. Nossa, a pessoa se espancando lá. Hard. Eu sei, né, filme? Não, acho que é filme, não sei. É Creed? Não sei. Bom, aí você, né, ela pergunta se vocês querem mais alguma coisa, vocês estão satisfeitos, vocês dizem que sim. Mas ela fala, Pode fechar o comando dos barcos. Fecha comando. Fecha comando. Fecha comando aí, passa por. Aí ela, vocês veem lá que ela faz as contas e fala assim, é, seus amigos ficaram meio tímidos, né? Você pediu a especiaria da casa, mas vejo que ela ficou devendo pra você e não você pra ela, então... Sim. Olha, o descontinho pelo... Da próxima vez ela estará mais preparada, eu prometo. Apenas 50 moedinhas. 50 moedas? Nefir, ajuda os marinhos. Você não tem dinheiro, mano? Não, eu não sei contar. Ah, é verdade. Seria um plot twist, né? A taverneira protege tanto ela e assim a. Eu tava pensando nisso. Eu também eu achei que era. Não, quando você falou que era o primeiro serviço dela e a filha também não tava lá, eu comecei a imaginar isso. Nossa, também. Mano, eu imaginei agora... também. Não, que plot twist, velho. É, seria filho muito. Do taverneiro. A filha do taverneiro. Como vai envolver? Eu fiquei imaginando isso. É, eu também. Vou colocar isso na história, cara. Você assim, meta-jogo, sim, ela é a filha do taverneiro. Porque é muito boa. É, o plot. Muito plot, assim. É que o Osmar tem inteligência baixa, que ele não percebeu. Não, muito boa, muito boa. Melhor a árvore genealógica dela. É. Nossa. A ginecológica ele já pediu, né? Nossa. Pega um fio de cabelo e cheira. Sabe que é tudo os parentescos, né? Tira 20, né? Dentro do cabeça, monta aquela árvore, assim. Então, aí vocês, né, vocês saem de lá com o cabelo e tal. E aí, pronto. O Osmar vai pro cabelo? É uma boa ideia isso? Não, é ele que tinha que levar. Ele assim, tem que levar. Ele vai perder o caminho. Não, não vai. Uma das... Tem muito cabelo. Você, como se fala mesmo? Hospital do Câncer, é. Calpou a menina. Calpelou a menina. Calpelou. Enfim, Nefir, ajuda o Osmar a entregar o fio pra namorar aqui pra... Vamos até lá então entregar. Ver novamente aquela... Eu dou uma arrepiada assim. Vamos curar a maldição dele, né? Dá. Tem, se você fazer um favor pra bruxa. E se eu tentar uma medicina, alguma coisa, nada? Acho que você pode tentar. Não, né? Não, é meio que é tentar, ninguém, né? Tudo pode. Eu vou ter efeito reverso. É que não, tentar, tudo pode, entendeu? Eu posso tentar curar com o curador de cabeça comendo coco, entendeu? É a mesma coisa, você tenta medicina pra curar esse negócio. Ou comer coco. Curador de cabeça. Por que não, né? É. Pode tentar. Ah, não, meu pé foi amputado, quem sabe comer coco ele volta. É uma coisa assim, é. Mas pode tentar. O moço, você vem com a gente também? Tá bom, então. Aí vocês trilham Vocês trilham assim, vocês não demoram, né? Vocês demoram só, só o tempo de andar mesmo. A gente tem amizade com os elfos agora, né? Sim. Sim, e assim, na... Eu não sou um elfo. Você é um elfo. Um elfo do floresta. Viu? Então é... Nada muda, né? Ela auxilia vocês a chegarem até lá. É mais fácil ela. E o caminho da bruxa pra frente, né? Isso, o Celso vê as marcas lá. Uhum. E... Aí vocês chegam na cabaninha da bruxa. Coisa de... 12 horas depois. Né, porque o caminho mesmo é comprido, não aconteceu nada no decorrer. Nada especial. No decorrer. É. Aí vocês chegam lá, tá lá a casinha lá. Vocês... Eu falei, não falo nada. Fica. Alô? Ninguém em casa? Voltaram. Eu voltei, Vieram pedir mais algum favor? Por que você tá olhando pra mim? Ô, Camilo, da religião, você tá aqui. O quê? Então, vocês pararam lá, vocês chegaram lá, ela recebeu vocês. Uhum. E aí? Ela chega lá e fala, vejo que voltaram. Oi. Vieram pra outra barganha? Na verdade, o Osmar veio trazer uma coisa que o Osmar ficou meio que devendo pra senhora. Ah, vejo que o Osmar é alguém que honra seus compromissos. Sim. O Osmar é um meio orc, famoso. É. Aí ela... Não, nota ela... mental, ainda bem que ela não pediu de uma virgem. Tandandando. Seria bem... Fuck. Nossa, ele não, no fuck. Não. Seria no fuck. Seria no fuck. Então, aí você... Você vê que ela... Tira do corpo, né? Peraí, tem uns aqui. Ah, não, isso aqui é meu. Tô todo mundo embolado. Por si. Ah, por isso que ela gritou, né? Agora eu sei como dói. Pois bem. Aí você vê que ela pega. Já entendi como conseguiu. Aí você vê que ela deixa ele cair na mão assim pra enrolar, sabe? Você vê que ela... só um momento. Aí você vê que ela vai pro fundo da casa. Você escuta um barulho de utensílios de madeira, um barulho de utensílios de vidro, né? E era só o que faltava. Aí vocês veem que ela volta. Quando vocês veem que ela voltou, ela tá idêntica à mocinha. Nossa! Oh, o quê? Que convida é essa? Moço, você por aqui? Inteligência? Menos dois. Ah. Aí vocês veem que ela tá sem vergonha nenhuma. E sem roupa nenhuma. Ela pega e fala assim, você tem bom gosto. Oh, meus modos, né? Aí você vê que ela pega uma como se fosse uma pele, né, de cima do pendurada lá e se veste assim. Mas você vê que ela tá assim, tipo, é vontade, sabe? Ela só... Desinibida. Desinibida. Ela tá com a pele, ela cobre aqui, parece um sobretudo, né? Ela cobre aqui, fica o vão aqui, né? Mas, né, só... E cobre as partes dela, etc. A voz tá igual a da moça também? Ou é só a feição que tá igual? A voz tá igual. Eita. Então os Barney acham que é outra. Deixa pra não ficar ereto. A moça, mas não era a sua primeira vez lá? Como assim? Como? Primeira vez ainda? Que safadinho. O que tá acontecendo aqui? Foi bom fazer negócio com você. Faça bom proveito de seu corpo novo. A propósito, esqueça essa moça, tá? Ai. Por quê? Nossa! Aí vocês veem, bom. Okay. Como está lidando com sua nova peculiaridade? Muito bem, obrigado. Na verdade, foi uma dádiva. Uma benção. Uma benção. Quer outra? Não, obrigado. Estou bem com esta. E você, moça? Vejo que são cheios de surpresa. Você não teria um cabelo sobrando, teria? Não, mas tem um monte aqui. Nem tá usando. Um ou dois não vai fazer falta, vai. Vai. Vai? Eu sou, da floresta que já tem tipo, cabelo loiro, né? Meio marrom, meio loiro. Talvez uma outra hora. Ou pagando um serviço. Acho que já está pago, não é? Bom, esse está. Mas se precisarem de mim... Sabemos onde te encontrar. Com certeza. Ela é bruxa da floresta? Ela, conhecem ela como uma bruxa. As origens dela... Eu desconheci. Ninguém ainda ousou... Posso perguntar o nome dela? Pode. Qual o seu nome? Olha, sou chamada de muitas coisas. Eu lá. Aí. Micalatéria. Micalatéria. Sou chamada de muitas coisas. Só você falar que ela não... Ela para aí, sabe? Outro chama de colher. Do quê? Do quê? Colher. Levem seu amigo. Estamos nos retirando. Por favor. Vamos. Tchau, colher. Eu tava com a bruxa, mano. Colher, por favor. Não sei. Qualquer coisa. Eu tô muito lenta hoje. Desemprego. Não, você tá tentando pensar inteligente demais. É o Osmar. Não seja inteligente. Não, não é que nem ele tentando ser burro, tendo dificuldade em ser burro. Ele gritou na inteligência? É. Ele gritou um. Duas vezes. Ele ficou demente, praticamente. E lembrem-se, o favor está a um passo de vocês. Assim com o Fit também. Até jogo! Aí vocês... O Arno sobe de conversão de medida. Vocês estão lá na frente da casa dela, não, já que vocês não vão fazer mais nada, ela se despediu de vocês e... Vamos voltar pra cidade, Baróvia. Baróvia! Quando vocês voltam pra cidade, a primeira coisa que vocês veem é uma comoção na praça. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Foram eles! Foram eles! Hã? São humanos? Sim. Foram eles, eu tenho certeza que foram eles. Os únicos que perguntaram dela. Os únicos. Não. Não chega perto. Osmar não quer chegar perto, não. Pega pela orelha dele, vou pegar o rosto. Não, pera. Deixa eu... Vou arrastar o Osmar aqui. Vai. Acho que eu tentei fazer alguma coisa com ele. Tô com o Marquinhos no meio do peito. Na sabedoria. Seis, sete, oito. Cê... O que tá acontecendo? É, exatamente. Eu tenho certeza. Eu exijo que faça alguma coisa. Quem tá falando isso? Vocês veem que é o taverneiro. O taverneiro? Eu exijo que vocês façam alguma coisa. Ou foram eles a pedido daquela criatura. Ou vocês façam alguma coisa, eu farei com minhas próprias mãos. Eu posso visibilidade. Tá bom. Você vê que ele tá assim, cara. Fica... Eu não faço. Eu vou me afastar dele. Você vê que cada vez mais pessoas estão juntando, que ele, né, ele está no meio da praça, né? E ele continua, né, bravejando que exige que faça alguma coisa. Tipo, tá, você transforma em animais mesmo sendo do círculo dos sonhos? Sim. Só vai ser o desafio diferente, não vai ser assim. Três vezes. É, vai demorar mais pra você se transformar em animais maiores. Não, é um rato. Não, falando. Pode. Na hora. Ah, tá. Sumiu. Vou virar uma pomba, vou ficar rodando. Assim. E eu só posso transformar uma vez por dia? Por enquanto só. Ah, então deixa eu ver. Pelo nível. Vou ficar lá. Se der bolsa, eu vou. Acho que alguma coisa saiu errada. Eu vou me afastar de vocês. Aí vocês veem assim que... É, vocês estão longe, mas vocês veem que... próximo à comoção, você vê assim, que ele tá como se fosse numa mureta, né? Um pouco mais elevado pra ali, pra todo mundo conseguir vê-lo. E vocês assim, entre uma frase e outra dele, vocês percebem assim, várias pessoas chorando. Vocês escutam várias pessoas assim chorando bem baixinho. Os mortos tá preocupado. Tem como ouvir eles não falando, o que né? O que aconteceu, Nefri? O que as pessoas estão chorando? Longe, assim. Tem, percepção. Bom, é percepção? Uhum. 11 mais 5, 16. Mas ela era tão jovem, Por quê? Por que deixaram aquela criatura fazer isso? Por quê? Tão bonita, na flor da idade. E choro, você escuta muito choro. O que está acontecendo? Eu choro de embora, Osmar. Por quê? Não esconder ele num balde. Não, Osmar tem que ajudar. As pessoas estão chorando. Não, Osmar, você não precisa. Não, mas Osmar. Vamos lá ver, Osmar. Vamos. Aí vocês chegam lá. Vocês vão ir como? Andando, vocês vão simplesmente andando normalmente. Eu vou falar de ciência ou de ciência. Tipo, as pessoas e Osmar querem ser. É, atropelando todo mundo, né? Sim, tava junto com o outro, né? Joga de novo. Isso é cagado. 4. Menos joga de ainda. Novo, se for 3. É. Não, vocês veem que ele continua bravejando e vocês se aproximam. A gente tá no meio da multidão. É, vocês estão no meio da multidão e... Vocês vão afrontar mesmo? E, vocês estão na metade da multidão. Vocês vão continuar? O que vocês vão fazer daí? Vocês veem que ele continua bravejando lá e vocês escutam agora mais forte que o choro é feminino. Quer dizer, tem algumas mulheres em volta ali perto chorando. E dá pra reconhecer quem são elas? Reconhecer não, porque vocês não conhecem quem são as pessoas da cidade. A única pessoa que vocês reconhecem, que vocês já conheceram na cidade é o taverneiro. E as mocinhas da Casa Vermelha. Você da cidade. Elas estão lá. Eita. Então, vocês veem que elas estão assim. Vocês veem que... Pela roupa, que elas... Vocês veem que, obviamente, que... Vambora, Osmar. E aí, vocês estão lá parados e vocês veem que ele continua bravejando lá. Vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês chegam devagar. E a euforia está inquieta. Por que euforia? Não fica assim. Flor da idade. Por que euforia? Eu posso rolar a percepção? Por quê? Você vai tentar ver, ouvir? O que, que é? Que sentido? Ah, eu vou tentar ver o que... ouvir o que elas estão falando lá, as moças. Uhum. Nossa. Percepção, né? 17. Por quê? Por quê? Mas como? Como? Ela nunca saiu da cidade. Como é que um cabelo dela foi parar na mão da criatura? Como? Ela não merecia esse fim. Ela não merecia esse fim. Uma moça virgem, bonita. Acho que deu muito ruim. Eu vou me puxando pra trás, bem devagarzinho. O que, que aconteceu? Acho que deveríamos voltar pros nossos aposentos. Tá bom, mas... Ninguém viu ele daquela meio andando imenso assim? Não. Na hora que ele jogou, ele tava... Ele notou, gente. É. Assim, ele vem cabeças, mas ele não vai falar aquela cabeça, não. Cabeça? Então, por isso que ele jogou percepção e, tipo, ele tá mais olhando pra perto, assim, que supostamente tá ali, né, as pessoas ali. E preocupado com a raiva dele, né? Ele tá mais esbravejando a raiva dele. O que você fez? Acho que se ficarmos aqui, vamos ser linchados. Depois a gente volta pra tentar ajudar, então. Deixa o pessoal dar uma... afastada, né? Depois voltamos. Sim. Vamos nos retirar. Tudo bem. Por hora. E vocês vão por onde? Pra onde? Dar a meia volta e voltar pra fora? No, é, nos aposentos. Entendo. Licença. Aí vocês deixam aquilo de lado, vocês veem que se passa algumas horas. E vocês veem que o que era uma comoção antes virou um féretro. Vocês veem que ele passa no meio da rua, você vê pessoas com velas, tudo, e... Nossa. E vocês veem que ele tá... Eles estão indo na direção do cemitério da cidade. Não podia ser aquele taverneiro. Deixar do jeito que tava. É, então. Esse é uma genérica, é tudo bem. É. Aí vocês veem que o féretro é bem menor que as pessoas lá do centro da cidade. Quer dizer, são bem menos pessoas acompanhando o... Supostamente que seria um caixão, né? Seria o corpo. Você vê que o taverneiro vai na frente. E você vê que ele tá em silêncio, de cabeça baixa. Só que você, assim, joga... Quem quiser mais detalhes dele, joga a percepção. Eu vou jogar. 14, vocês veem que ele... Que assim, que a vocês veem que a feição dele é de alguém que tá indo pra uma briga, sabe? Uhum. Não é que ele se conformou. Vocês veem que ele tá de punho cerrado. Torneiro? Né? É. E você vê que ele tá assim, ele tá de cabeça baixa, mas vocês veem que ele não tá velando, não. Ele vai procurar vingança agora. É. Você vê o torneiro nível 100, putaço. Bota a armadura dele. Epic level. É o boss da... Aí assim, ó, vocês veem mais algumas pessoas, né? Vocês veem que segue uma carroça, segue o... supostamente um caixão de madeira. E eles vão na direção do cemitério da cidade. Vamos ver lá também, mano. Osmar não tá se sentindo muito bem, não. Ah, euforia também, não. Minha euforia está bem preocupada. Osmar não gosta de... Deixa eu mudar meu frango pra calote, porque não tá dando. O que a gente faz aqui? Não sei. Ai, não sei. Não era pra acontecer isso, não. Como é que vocês estão com tanto medo? Eu cheguei agora. Mano, a gente não tem que causar questão, problema na cidade, entendeu? A gente tem que estar ali, de boa, passar, pegar a missão e ir embora, e acabou. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás dos gypsy, né? É. Vamos esconder na taverna e matar ele. Produzir e matar a gente. Ah, sim, isso. A gente vai ser evil agora, né? É que não é pra ser evil, a gente é evil. É. Aí vocês veem que o Fufusca... ele tá inconformado, ele... Fufu... Não, Fufu... Moço, What the fuck? Vocês veem que ele... Que ele fala assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Eu acho que poderíamos tentar falar com o taverneiro. Poderíamos analisar o corpo. Eu acho melhor a gente ver o corpo. Eu acho melhor. Que o taverneiro não quer ver a gente agora. Primeira coisa que ele vai fazer é cortar nossas cabeças. Então, os mortos faz o que você quiser fazer. Vamos, os mortos tristes. Os mortos depressão. Mas o cachorro, ele não tá fechado, né? O cachorro, ele não tá fechado. Aquela hora que vocês viram, sim. Tava a caixinha de madeira fechadinha, certinho. Vamos, a gente não vai ter que abrir o caixão pra fazer isso, né? Who knows? Tem um bruxo na PT. Tá, mas eu não falo com os mortos. Assassinos e definhadores de corpos. Isso, né? Chega o taverneiro lá bem na hora. Nossa, né? Tipo, vai ficar ser... bacana. A gente vai lá cavando a sepultura dela ali e abrindo o caixão. Tchau. Fuck. Acontece. Fazer o trato com uma bruxa, pagar, alguém morre. Acontece. Acontece, lógico, nas melhores famílias. Nossa. Não foi eu que me diverti? Mas eu concordo com o Fufusca. Acho que deveremos ver o que aconteceu. É. Se tivéssemos como sobrevoar o local e olhar de cima, né? Eu posso! Você pode? Se tivéssemos um personagem com a habilidade de se transformar em criaturas que podem voar. Não, mas eu tenho magia, voo! Seria muito mais discreto uma pomba. Tinha um demônio alado, né? Nossa, não! Por que se transforma? Hã? O que você transforma? Não, eu tenho magia voo. Ele simplesmente voa. É, eu voo. Voa aí. Fly. Mas você é tipo um céu, um Nefer voando assim? É. Voa? É. Sim. Voando. Voando. Todo dia acontece normal. Sim, totalmente normal. Em cima do cemitério ainda. É por isso que eu falei baixinho. Tipo, eu falei que eu posso. Não é que eu vou fazer isso. Nada discreto, né? Não, ó. Assim, ó. O mestre dando metajogo, né? Fala só, ela se transforma em animal, mesmo que ela não se transforme em animal que voa, você usa magia voar nela e ela voa como um rato. E ela voa com isso, vai acabar. Bem, rato voador é vira pra pomba, porque a pomba já é um rato com asa. Então... É, se for o rato não vai sentir falta, vai sentir falta só das asas. É, o cachorro voador, melhor cachorro ainda. Voador. Não pode se transformar em animal voador? Ainda não, tem que ter. Se você não é do círculo, demora bem mais pra você chegar nos animais voadores. Nossa, que bosta. É, o que eu posso ver? Mosca, uma pomba? Não é uma pomba. Mosca. Nem uma pomba. Aí vem uma pomba de verdade e mata o personagem. Devora ela. Morreu pra uma pomba. Olha que. Acho que é. Morte por pomba. Mas esse é o plano mesmo. Nem uma pomba consegue, nada. Esse bichinho genérico não consegue, os critter genérico. Não, é. Assim, pelo fato da criatura voar, entendeu? Demora mais pra se transformar, entendeu? Ah, tá. Eu preciso saber, furtividade pra meu animal? Sim, você pega os status do animal, lembra? Ah, eu tenho gato. Que pegar folha dele. Miau. Miau. Pai de gato. Miau. É um gato que voa, só que ninguém vê. Não, passa meio todo mundo, pô. Você vai ser um gato. Mas é um cara que não gosta de gato, ele usa gato pra fazer espetinho. É o cara na frente do. O cara na frente do. Na frente do greviage, lá na frente do cemitério, o cara. Quando tem enterro, o cara vende espeto de gato. É, isso. Olha, é gigante. E tá em falta, hein? Matéria-prima. Olha. Vai lá no meio. Desafio. Nossa, tá aqui, tá gordo. Eu falo, isso aqui vai dar. Criado, esse. Ah, eu não tenho status animal aqui. Muito marrom. Ah, eu vou transformar num. Um leprechaun. Um gato, eu não sei o status do gato. Não, o gato eu vou considerar que ele tem. Pra percepção, ele tem mais. Mais 5. E a furtividade? A furtividade? Mais 4. Gato. Furtividade gato. Mais 5 de furtividade ou mais 4? Mais 4 de furtividade, mais 5 de percepção. 11. 12. Não, 12? 7, 8, 9, 10, 11. Mas você foi por onde? Você chegou no cemitério, é isso? Isso, eu fui com um bequinho e tô chamando um gatinho. Uhum. Um gato. Uhum. Pera, tá de noite? Não, não tá... 5 horas. Tem uma barovia. um gato preto. Assim, mas aí você usou furtividade e você se enfiou onde? Por onde você foi? Você, no meio do pessoal? Então, eu me fui perto da no beco e fui em volta, não fui no meio deles. Uhum. Foi dando a volta? Isso. Ok. Tá, então. Ai, que legal. Gato é a mata. É que a Barovia tem o ritual de matar um gato pra alma da pessoa. Gato preto, hein? Um gato preto que tinha virado? Baroviano. É. Não, ó, com desvantagem, que eles não estão nem aí pra um gato. A percepção dos. Das pessoinhas. Dois. Mas puf, nem sabem da sua existência. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Gatinho. Pega no meu. Aí eu consegui miau. Lá no meio, ver se escutou alguma coisa assim, as vozes. Não, você vê ali que as pessoas só estão esperando mesmo o coveiro terminar o serviço dele. Você vê que elas estão ali em volta ainda, mas assim, estão esperando. Estão esperando ele terminar o serviço. Aí você vê que já não é mais uma multidão, são só mais algumas pessoas. E você vê quando tá praticamente assim, metade pra ele acabar, você vê que as últimas pessoas que estão velando lá o corpo, inclusive o taverneiro. Aí você vê que a última pessoa sai, né? Ele tá ali continuando a enterrar. Aí de repente ele põe a pá assim de pé. Que dia, uma morte dessa. Aí você vê que ele sai, ele deixa ali pela metade. Você vê que ele vai pra casinha dele, né? Onde tem as coisas que ele guarda no cemitério ali, mas ele deixa pra lá do lado. Ele foi ali como se fosse pra tomar uma água, fazer uma coisa assim, sabe? Você vê que ele dá uma pausa agora que não tem mais ninguém. E pro coveiro lá, ele foi embora, né? O coveiro não, o taverneiro. Não, o taverneiro também foi. Foi o último a sair, mas ele foi também. Eu quero ler o texto na lápide. Tem um texto na lápide? Tem. Que texto? Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau. Aqui jaz Val, morta por uma injustiça. Sua alma será vingada. Eita. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Seria melhor o miau, miau. Miau, miau. Acho melhor a gente esperar ele terminar, pra depois a gente violar, né? A tumba. Desse jeito. Vamos esperar ele embora pra violar o filho dele depois de morto. Como assim? Espera ele terminar de enterrar pra ele desenterrar, né? É. Bem nada. Eu vou esperar ele voltar, o cobre voltar, ele vai terminar tudo isso? Sim. Vocês vão esperar por lá e aí? Espera. Você miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau? Miau. Miau. Aí vocês esperam, tudo passa, se passa mais algum tempo. E ele vai lá, termina, ele não. Não tem nada assim de mais extremo, ele passa mais uma meia hora assim, acabando de enterrar. E você vê que ele se retira também. Eu vou lá chegar, eu vou lá onde eles estão fazendo. Miau, miau. Miau, miau. É, as palavras, vamos lá? Se ela tava viva, tava bom, né? Agora tá morta, tem medo. Cara, eu sou uma druida, você entra no papel, tá errado. Tá errado. Agora ela é evil, que é druida. Não, já tá mudando a personalidade dela. É. E aí? Vocês estão lá, vocês veem que anoitece. E vocês, assim, aparentemente não tem ninguém. Aparentemente. Então, o Osmar acha que chamaria atenção, né? Não sei se eu deveria. Se nós formos fazer isso, terá que ser feito com cautela. Olha como você dá um toque de tensão pra cima. Eu só peguei o livro, calma, gente. Pegou o livro, né? Ai, meu Deus. Isso não é coisa boa. Ah, deixa eu folhear aqui e aí. Aí você pega de trás pra frente, não é letra Z. Isso aqui. Meu Demogorgon mesmo. O Demogorgon tá aqui. No outro livro. Pois eu acho que vocês vão precisar de ajuda, né? Pra. Não sei. O que vocês querem fazer? Se formos fazer isso, que sejamos rápidos. É. Osmar ajuda. Acho que eu fico de vigia. Você é mais forte e truculento. Acho que deveria. Abrir a tumba. Ok. E o miau miau vai fazer o quê? Eu vou analisar o corpo. Tá bom então, vamos lá. Vou pôr o Rafa pra analisar a parte de baixo. Já conhece, outro, né? Já tá familiar. Fritou, conhece cada canto. Cada detalhe, cada né? Detalhe. A Vi sabe do que fala. Peraí, tô faltando um pedaço aqui. Bom, então, vocês chegam lá no túmulo, então. Joga aí o D20. Você pega a pá. A pá? Meu Deus, olha o que a gente tá fazendo. Vou entrar em frenesi. É, você fura o caixão, a menina. O Grave Dig. E aí, joga aí o... É teste de resistência ou... Ah, não, é teste de strength, né? Sim. Ah, esse já é atletismo, tá fazendo força, né? Não, é só quando eu tô em fúria. Que é coisa, não vou entrar em fúria. Pra abrir uma cova, né? Não vou entrar em fúria. 5 mais 7. Ainda 12. Você tá cavando assim, você você bate na madeira. Você. Tá, daquela... Primeira? Caralho. Não, assim, você. Tá. Começou a cavar. Você começou a cavar, aí você bateu na madeira. Você viu que fez aquele barulhão. Aí você. Olhou em volta. Meu Deus do céu. Vai pra esse lado, tá vendo? Mas eu tô de vigília também, tô de guarda. Eu tô atento. De guarda? Eu tô de guarda. Já que você tá de guarda, eu vou jogar com desvantagem. Cadê o D20? Eu não estou vendo. Aqui. Sim. Nossa, boa. Não, por enquanto, assim, você vê que apenas fez o barulho, deu aquele eco, né? Porque tá no meio da noite, né? Só tá o barulho dos animais noturnos, etc. Miau, miau, miau, miau, miau. É o alarme? É. Miau, miau, miau, miau, miau. Aí você aperta o gato. Miau, miau. O gato. Você aperta, você aperta uma vez. Miau. Aperta outra. Miau, miau. Controlinho de madeira. Assim. Aí você vê que... Você percebe que só o barulho ecoou na noite mesmo e não, ninguém mais ouviu. Aí você joga de novo, porque você tá continuando a desenterrar. Ah, 12, 12. 12, né? 12, é, não, dessa vez 12 você... 12 mais 7. Dessa vez você presta um pouco mais de atenção, você continua cavando e sem bater na madeira. Na maré, sem bater fundo demais. Aí, aí mais um pra você encerrar. Insira efeitos sonoros do Minecraft quando você cavareia. 6 mais 7. 12. Não, você acabou. Você acabou de desenterrar assim. Você tirou toda a terra de cima, quer dizer que agora você consegue acessá-lo se precisar. Acessá-lo. Acessá-lo. Que palavra mais poética pra abrir o caixão. Não fica prestando atenção, Celso, pra tu isso. Tá, eu consigo usar a pá pra puxar a tampa do... abrir a tampa do caixão sem precisar entrar dentro do buraco. Usar como pé de cabra pra forçar. É, isso, pegar na ponta. Consegue sim. Consegue sim e mais um teste de força. Ou a tampa sai fregado. Voando, né? Ou você arranca a cabeça da menina. Nossa. Nossa, 14. 14? Como é que foi bem ainda? Não, você conseguiu sim. Você pegou na beirada lá, você viu que, como foi feito as pressas, você vê que os pregos, né? Os pregos estão bem assim, bem separados um do outro. Então não fica tão difícil você abrir. Aí você abre. Quando você abre, a primeira coisa que você vê é um corpo que parece que já estava lá, parece há uns 100 anos, pelo menos. O quê? Ai, meu Deus do céu. Peraí, o corpo tá podre? Tá tipo não, não, imagina um corpo no caixão. Imagina um corpo no caixão há 100 anos, sabe? Aquele. Você sabe, nunca viu um corpo no caixão mais 100 anos? Não. Que beleza. Tá seco assim, é ganhado? Sim, como seco. Se fosse uma múmia. Isso. E consegue... Ah, vamos descobrir as causas da morte, dá? Dá. Nossa, aí é medicina. Vocês. Medicina. É com você. Eu vou ficar de guarda agora, olhando. Fica de guarda. Medicina. Ô, bosta, viu? 10. Ai, tá no outro livro aqui. 10. Faça, olha, você... A primeira coisa que você olha parece realmente... Você se pergunta se esse é o caixão certo mesmo. E o Rafone, o Osmar, você fez um teste pra ver se o rosto é igual do cara. Não, eu tô olhando... Porque assim, a primeira coisa que você define... Você vai me chamar pra ver? Primeiro, você toca, você tenta achar mais detalhes, né, do que causou a morte. A primeira coisa que você fala, gente, isso aqui morreu de velhice. Não pode ser. Posição! Atentos! Ai, meu Deus! É, eu tô olhando em volta. E aí? Osmar! O que foi? O que foi? O que foi? Gente, isso tá errado. A luz tá estranha. É bait. É bait. Que coisa errada. A gente abriu o lápide. O lápide tá certo lá? Foi aqui, eu li? Sim, a lápide confere. É bait. Eu não sei. Eu não sei. Os Mar não sabem ler. Então, tá amansando. Sabe um pouquinho, né? De vez em quando ele acerta. Os cabelos estão... Não tem cabelo mais. Muito bem pensado. Joga de novo medicina. 16. Sim, você vê, você vê que você encontra, assim, fuçando bem, né? Que não tá assim à vista, porque o corpo tá carequinha, né? Você vê aquele corpo meio acinzentado, né? Definhado e carequinha. Mas você acha, assim, atrás, de baixo aqui dela, né? Mais ou menos aqui nessa parte da nuca, você encontra, assim, fios vermelhos, ruivos. Vou botar pra ficar de guarda lá. Mano, ela absorveu a força vital da menina. Você tá entendendo que é bizarro? Por isso que ela vive muito, séculos, assim. Um canudinho. É. Vamos tampar, quer ver mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Não é bom travar uma estaca no peito só pra percepção? Vamos ver o vampiro. Só... Onde vocês só percepção? Tem percepção alta? Não. Daqui. Eu tenho zero de percepção. Daqui. Não, eu tenho dois de percepção, na verdade. Mas tem cinco. Vai. Então vai, joga. Não! Ele tem dois de percepção. Eu tenho zero. Eu tenho cinco, daí. Nossa, então tá. É uma coisa que eu posso ver? Tipo, uma coisa que eu poderia ver fisicamente, assim, se aparecesse na minha frente? Que eu tenho o senso do perigo, que eu vou ter. Ah, sim, se alguma coisa for... Ah, não, é destreza, disfarça. É. Ou não. Não, nossa, tô mostrando. Tinha? Não tinha. Não tem mais. Tenho. Eu li aquele destreza. Marquei. Nossa, Vi! Eu tenho 5 de percepção! Não, mas também, joga que é negatividade. Vou tirar um, pá! Você pediu, você chamou? Não. Assim que ela fala, assim que ela fala com vocês, você vê que no meio da frase ela para de falar. Aí vocês percebem que no meio dela, vocês veem assim, quatro dedos saindo no meio do dela? Dela. Dela. A Davi? Sim, vocês veem que ela tá pálida. Vocês não veem sangue, vocês não veem nada, mas vocês veem quatro pontas de dedos que saem assim do peito dela. Ah. Ela tá da cor da camiseta, tá branca. Nossa. Ela tá daquela cor. É uma bandinha. Quê? Foi uma maravilhosidade do crítico, né? A gente viu isso. Sim, obviamente. Nossa, assim. Eu vou entrar em fúria. Eu tô te atacando, entrei em fúria. Aí sim, quando você, né, você fica, né, bravo, você entra em fúria, você vê que a criatura ela tira a mão. Tidore. Né, ela tira. Do jeito que ela colocou a mão, ela tira a mão, você vê que tem uma pequena bolinha de luz no meio da mão dela. Bolinha de luz? É. Essa aí! Mas já tirou. Você viu, né, Rafa? Aí ela fala, aí ele. Você vê que a criatura fala. Uma vida por uma vida. Mas quem que será? O que vocês veem é isso aqui. A Lip? É, a Lip, o nome da criatura. O que é um monstro? Um monstro de sombra, é isso? É. Vou dar uma martelada no meio dessa sombra. Vocês podem tentar bater. Eu... Tá, joga você primeiro. Cuidado. Essa aí dá, viu, Rafa? É o tema, não é comer. Eu não tava. Descuidado, na sombra. Dá 17 mais 8. Tá, você acertou. Você acertou. Você não sente que você bateu em algo sólido. Mas você, assim, o seu martelo passou bem no meio dela. Eu tô em pé, mas eu vou cair. Você tá travou em pé. Você tá branca, você tá parada, você não sei, você como se fosse assim. Congelado. É verdade, meu martelo é mágico agora. É verdade, o martelo é mais um, né? Uhum. Loucura. Eu vou usar a globo de luz. Damage, amigo. Eu vou. Damage? Roda? É? Ah, bom. É. 2d6. Mais um d6, hein? 2d6. Ah, eu tenho um ataque. Eu posso dar os outros ataques? Ou tipo, só bati essa aí dessa primeira vez ou não? Não, sim, você roda seu turno. Você roda seu turno normal. Ai, que bom. Ai. Foi 18 e 1. 18 mais 8. Você falou que não ia usar mais dado preto, né? Olha lá. Deu um de novo, no mesmo lado. É. Não tirei um no outro. Então vai. São 7 mais 7, 14. Não. É, 14 mais. 6 mais 7 mais 13. 14 mais 13 dá. Já que ele, ó, ele tomou a iniciativa, ele atacou o primeiro. Agora, você já joga iniciativa. 27. E o bicho também vai jogar iniciativa. Uhum. 27 de dano. 13, o bicho 11 mais 3, 14, o bicho age antes que você. Aí você vê que quando o martelo vai bater nele, você vê que o martelo dá aquele brilho, bem no local que bate nele, fica aquele, como se fosse aquele raio branco, ele abre assim, sabe? É, ele dá aquele, no meio da escuridão ele clareia assim e volta. Aí você vê que ele dá aquela tombada pra trás assim, aí você vê que ele grita. Ele começa a gritar aí na cabeça de vocês. Vocês começam a ouvir som de choro de mulher. Nossa. Mas assim, imagina como se fosse uma cacofonia, né? Tem tipo, infinito número de pessoas chorando, uma assim, um som em cima da outra. Você também. Você vê que aquele choro começa a entrar na cabeça de vocês. Ela tá estática ainda. E vocês jogam. Sem ventrão de sabedoria. Lógico. Ai. Lógico. Teste de resistência. Nossa, ela mudou a frase. Internacional. Tá difícil. Essa ventrão é mais fácil falar. É que o Bacon tem um problema que assim, ele lê a palavra em inglês, mas em português ele não lembra. É, também. Claro. Mas assim, geralmente, e se eu lembro das duas, eu opto pela mais curta. Teste de resistência. Save ventrão. Você curtiu. Eu demorei pra me acostumar um pouquinho. Tudo bem, normal. De sabedoria? 9. E aí, Nefer? Ah, eu vou fazer o teste. Sabedoria. Não. Sei. Mas é. 8. Péssimo. Eu também? Sim, mocinha paralisada. 14. Sabedoria? 19. Tá, você percebe o que está acontecendo, sabe? Você assim, você tá só observando. Você tá lá parado, você não consegue se mover, mas você vê tudo que tá acontecendo. Então qualquer coisa. Tipo, eita porra! É. Aí você vê que os dois, assim, eles põem a mão na cabeça, assim, começa a. Como se tivesse algo, um som bem alto. Me lembro da Cid, que tá jogando Twitter ontem, e ela dá uma louca e na cabeça. Vocês assim, ó, pra comer. Vocês não conseguem, assim, vocês não conseguem agir até o próximo turno dela. Ela stunou vocês dois. Nossa. E o dano? Ai, ai. Dano psíquico. Não. Esse é D10, você precisa de um D8. D8? Aqui, ó. É. É, 2, aliás. Não, só tá bom. Deu. 7. 7 mais. Nada. Sim. Não, você não, resistiu. Quer mais 3. É, 10. 35 de vida. Ah, Bárbara é uma bola de carne. Psíquico. Aí vocês não conseguem se mover até o outro turno, vocês dois. Tudo bem. Ele tirou minha... Aí assim, ó, é o seguinte. Ele vê que os dois tá baixado, aí ele vem flutuando na sua direção. Ah, meu Deus do céu. Posso nem violar um corpo, mas... Você pode ver lá, túmulos em paz. Aí você vê que ele coloca uma mão assim na sua cabeça, né, bem assim, na parte da frente. Aí você vê que ele começa a sussurrar pra você. E aquele sussurro, tipo, todo o som em volta para. Você não escuta mais nada em volta, você só escuta o sussurro, ele começa a ficar a aumentar. Nossa. Aumentar. E você joga de novo teste de resistência nada. De sabedoria. Não, você só escuta o sussurro, o que ele tá falando. Foi um. Nossa, não. Nossa, foi um. E aí? Foi um. Eu não posso jogar RPG, só um. Foi um. Eu tô mal. Ai, que ótimo esse um nessa hora, que delícia. Eu tô suado nesse jogo. Tchau. Que delícia. Eu vou pedir um ano, tá? Porque eu não quero mais. Nossa. Um natural, gente. Você é o seguinte, a cena, né, de longe, né, pra Se tivesse um observador ali, né? Vocês estão assim... Euforia, né? Tá olhando. É, euforia, exatamente. O jeito que a euforia viu. Né? Tipo, vocês dois estão assim no chão, né? Tão desorientados. Aí você vê que o bicho encosta na cabeça dela e começa... Na cabeça dela, começa a falar. Ela começa a ouvir vozes. Ela ouve vozes. Começa a sangrar os ouvidos dela. Uhum. E ela continua ali. Até assim que ele pega, ele dá como se fosse um Thunder Wave, um choque, sabe? Pum, sabe? E larga ela. Boy, equal shit. Boy, equal shit. What the fuck? É sussurro. Né? Aí você vê que... Você cai desmaiada. De vida? E você vê que, sabe, sim, vocês não veem, né? Mas ela. Ninguém viu, né? Porque ela tá no chão. Ninguém vê. A euforia viu, tipo, a sombra, não me sinto bem, senhor Stark, sabe? A sombra. Quem vai escrever essas histórias depois? Quem? Euforia. O cara, euforia, lógico. Ela tá não, o livro e o caderninho tá anotando. Ela tá anotando tudo, já tem aquela datilografia. ela sumou, ela aceita, assim. Então, aí você vê que a sombra, ela. Tipo. A euforia, viu? Que a sombra desintela, ela dissipa. Aí vocês acordam. Coisa de um minuto depois vocês acordam. Eu caí. Vocês dois acordam. Ai, eu morri? Ou não? Eu acordo. Ai, velho. Eu sou umas três semanas sem jogar. Vocês acordam com aquele zumbido na cabeça. Sabe? Tipo, vocês tomam um flashbang? Ai, o que houve? Minha cabeça. Faz tempo que os mortos ficam de ressaca. E olha que pra você ficar de ressaca demora. Ai, demora. Aí vocês veem que, assim, perto do túmulo, vocês veem que ela tá caída no chão. Você vê que as duas orelhas dela estão sangrando. E você vê que a boca dela parou aberta, assim, bem torta, sabe? Tipo, grito, né? Eu vou até ela, quero fazer um teste de medicina. Você vê como que ela tá no estado dela. Morra. O que aconteceu? Nossa. É. 21. 21? Uhum. Catatônica. Catatônica? Catatônica? Ela tá tipo... Não, você vê que assim, você sente que ela tá respirando, mas ela não... Ela tá em estado vegetativo já. Naquele momento, sim. Eu virei um tijolinho. Você virou um tijolinho. Deixa essa parte pra escutar. Você virou um tijolinho. O que aconteceu? Ela está em estado catatônico. O que é isso? Óbvio. Digamos que ela está desmaiada. Muito desmaiada. Acordo. Acordo. Osmar, não faz isso. Ela não vai acordar desse jeito. Ela tá toda babada lá. Sangrando. Marca os 2D4 e dá tudo nela. Não estava a marcar ela. Meu Deus, além de matarem uma, eles estupraram o outro no cemitério. Que horror. Minha vida caiu pra um? Não. Você. Não, é. A vida sim, a vida está normal, mas você. 5 de dano. Agora tu não tá me vendo, não tá mais cheio. Sim, pra falar a verdade, você. É, assim, ficou insana, basicamente, né? Vê que ótimo. 5 não, 10 de dano. Não, você acorda num lugar escuro. A única coisa que você consegue ver é que tem como se fosse uma neblina na sua frente. Parece outra euforia pra mim. Não quero um pet assim. Sabe, uma fumaça no chão, sabe? Uma neblina assim, rasteira. Você vê que tá tudo escuro, a única coisa que parece que emite luz é aquela fumaça. Nenhum som. Eu só consigo sair correndo. Pra que lado? Reto. Mas assim, em relação à neblina, pra que lado? Na neblina, do outro lado? Na neblina. Na neblina? Tô fundo um pouco, né? Você, pode ser pior, né? Você sai correndo na direção da neblina e você, de repente, você vê um flash. Você vê que passa como se fosse um pequeno clarão do seu lado. Eu olho. Você continua, você para? Eu olho, eu preciso olhar. Percepção. Tira o truque, né? Troca o dado. Não, eu já sei aqui, porque com os outros dois foi um. E com esse é um 4. Subiu, subiu. Eu não vejo mais jogar RPG, gente, não. Isso é verdade. A mão dela não é pra jogar RPG, não. Com a percepção? Não, então você não viu nada. Você só viu um flash. Você só viu que passou um flash. Andando. Passa outro flash. Percepção. Você tá tirando 20 hoje? Ah, aumentou mais alto. Aumentou 100. Dobrou. 14. Não, 14. 13. Você viu que era uma lembrança da sua infância. Ai, meu Deus do céu. Como que é minha infância? Nem eu sei direito. Não, você lembrou enquanto você morava na floresta ainda, né? Na cidade dos elfos ainda. É, uma little elf. Elf! Quando você tinha só seus 100 aninhos, sabe? Bem novinha, bem... Bem né? Planinha, assim. É. Não, você lembra uma cena que você viveu com a sua família ali. Você lembra que... Carecendo uns ursos, brincando com umas aranhas, né? Desde cedo? Com só 100 anos? Só 100 anos. Só 100 anos? Só 100 anos. Só 100 anos. E aí você, né, você lembra, assim que passa aquela cena que você teve na sua infância, aquele clarão apaga. E aí eu continuo, o que eu faço? Eu deito de novo. Aí só resta, aí assim, você vê que a neblina, ela começa a, como se fosse inclinar pra cima, sabe? Como se fosse virar uma escada, assim. Ela não, você não vê degraus, mas você vê que ela tá assim, em relação a você, ela tá íngreme, pra cima. Sim, eu vou andando, eu vou andando. Aí você, quando você sobe lá em cima, você... Parece aquele, os loads do Resident Evil, você fica tudo preto, você só vê a porta. Ah, sim, sim. Aí você vê uma porta de madeira. Você abre, você vê um quarto. Você vê um quarto bem simples e no meio você vê um véu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou transar hoje, né? Eu vou lá, eu vou abrir a bolsa. Ah. Que eu beijo. Teste sabedoria. Nossa. Eu devia ir ou não devia ter ido? Não, devia, ó. Não tinha pra onde. Eu não colher pra você. Quanto? Meu Deus, meu Deus. Ah, eu vou embora. É mais fácil do que eu pensei. Não preciso nem me esforçar. Como é que eu morri? Não. É mais fácil. Como é que eu morri? É mais fácil. É os três dados, tá mal suave. Quatro, não dá. Ou é um. É só mão. É só mão, tá mal suave. Três, seu crítico. Três. Que nem a última vez. Três. Ó, você vê só uma... Você vê só, ó... O que você vê antes de, né? A única coisa que sua mente consegue captar. Você vê a imagem da menina ruiva. Aí assim, na sua frente, ela grita e começa a definhar na frente. Aí você dá com aquele flash e você acorda. Quando você acorda, a primeira coisa que vocês percebem é que ela é ruiva. What? Meu cabelo mudou! Ai, eu não me senti muito mal, gente. Só o cabelo dela mudou. O que vocês veem inicialmente, assim, de escrachado, é o cabelo. Será que eu fiquei bonita e ruiva? Eu não fui amaldiçoada? Uma elfa ruiva. Não sei. Isso foi uma maldição? Isso foi uma bênção? Eu quero fazer um teste de percepção nela. Ai, meu Deus. Nossa, é 4. Não percebi nenhuma mudança. Eu tô em mim, eu tô em si? Ah, boa pergunta. Você percebe com essa. Ó, pelo jeito, pela feição, pelo jeito, não é a sua amiga. Então eu não tenho controle sobre mim. No momento não. Eu consigo falar alguma coisa? Você pode tentar. Caralho! Que viagem é essa, meu? Vocês não escutam o que ela falou. Tá, mas você vê, pra você, você escuta como se fosse uma sala toda preta. Você não vê parede, você não vê nada. Você só vê escuridão e dá eco quando você fala. Mas eu não vejo a cena deles? Não, você tá, você, tipo... Eu não tivesse telespectador. Isso, quando você estivesse assistindo a cena. Nossa, vai dar muita merda. Eu não consigo castar nada também. Aí você escuta só uma voz, assim, bem... Ela parece que tá bem distante, assim. Ela dá até um pouco de eco. Isso é mais do que você merece. Não tem pra um teste pra mim errar a crítica hoje. Pra quê? Mas eu percebo que, assim, eu conheço essa outra pessoa, já que não é nossa amiga. Só violei um tumor. Você não, mas o Osmar conhece. Eu ia perguntar isso. Osmar conhece. Ele não falou como que ela era pra gente. Não. Não. Então só não, mas a gente conhece ela. A gente já viu ela. É, vocês viu? Dois, eu não tinha. Na visto. Taverna. É. Nossa, a gente vai se meter, gente. Por que eu errei tanto assim? Vocês vão me ver depois que eu arrumar um emprego. Porque eu não venho mais. E aí, Osmar? Se vocês veem que assim. É a ruiva. É a menina. Moço, mas. Você não tinha. Mentira. Eles vivem juntos, elas na vida feliz. É. Toda vez que eles fazem sexo, você sente. Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Me mata logo. Ele fazia o bichinho lá. Aí é o seguinte, ó. Em termos de regras, é o seguinte. Toda vez... eu não vou falar minha escolha, que seria muito cruel. toda vez, assim, pelo menos algumas vezes por sessão, em momentos aleatórios, você vai fazer um teste de sabedoria. Se você falhar, ela toma o controle. Ai, eu peguei uma maldição. Você tá esquizofrênica. Eu fiquei em Mas tá esquizofrênica, estilo aquela... Nossa, Black Mirror. Hã? Black Mirror tem um episódio assim. Tem? Não, mas é do Dragon Ball, aquela menininha lá. Que troca de. Tipo, a cor do cabelo dela muda, ela fica irritada, tudo. Nossa, não vou lembrar o nome dela. Mas cada sessão, se eu. Ela assume. É. Eles trocam de posição. É. E ela é bem ou é mal? Não, aí assim, vocês não conhecem ela ainda. Aí que tá. Poxa. E eu não vou ter. Eu vou ficar tipo, boa, eu vou falar, eu vou assistir porque eu não vou ter controle sobre. Não, você vai poder interagir com ela. Se você quiser ajudar ela, você vai poder. Se você quiser atrapalhar ela, você mais vai ou falar de Kurama. É mais ou menos assim, tipo, o Hulk e Bruce Banner. Mas não é pra ser uma coisa ruim, o Hulk, tipo, é uma coisa. Mas é ruim. Não é legal. É péssimo, cara. Ai, que bosta. Moça, o que aconteceu? Você não tinha... Seu pai tava chorando. Mano, eu queria transar com você toda hora. Eu vou botar ela. O ciúme do personagem. Olha só o nível. Eu tô só citando, porque pode acontecer. Não, tudo bem. A mãe tá difícil hoje. Tá difícil. Ó, chama a Vitória, tá difícil. Eu não quero mais, troca comigo, vai. Eu errei 3 kits, porque eu tô deprimida pra caralho. Lembra qual a última vez que eu vi? Não perde a canisma, não. Caramba. Ó, aí é o seguinte, ó. Você vai fazer outra ficha pra mim. Porque ela é. Ela é humana feiticeira. Ai, mentira. Eu vou poder usar o spell? Eu vou poder usar o spell? Ou ela comer? Sim, não. É você que vai comer assim. Ela sempre quer jogar de feiticeira. Você deu o doce na mão da criança agora. Olha, ela sempre quer jogar de feiticeira e sempre faz druida. Eu não entendo. Isso é uma healer. É nível 5. Não, mas não cagou pra healer essa mesmo campanha. Mesmo nível. Né? Cagou pra healer. Cagou pra healer. Nível 5. Compra pote de HP. Sim. É, vou ter que comprar. Vou ter que comprar. Encher pote de HP pra lidar. Nossa, cara. Mas meio que cagou pra healer essa campanha. É, eu percebi mesmo. Tipo, tem um bárbaro, um bruxo e um... Guerreiro. Guerreiro. E tem o tijolinho. É. Bardo. Ela não vai ser humana. Ó, sua raça passando. Mudou, que você era um elfo da floresta, né? Isso. Agora você é um eladrim. Que legal. Você queria colocar essa no jogo, né? Você queria, né? Minha raça mudou. Sim. Assim, você acredita firmemente que você não é mais um elfo da floresta, entendeu? Ou pelo menos ela botou essa ideia na sua cabeça. Onde que tá? Deixa eu ver. Aqui, ó, eladrim, ó. Ah, mas esse elfo é legal, vai. Eladrim, esse elfo? Esse elfo é legal, é bacana. Somos lindos, vivemos muito, somos metidos e cheios de frescura. Ah, é aquele que muda de cor de acordo. Da estação. Ah, perfeito, Vitória. Perfeito. Muito da hora, esse elfo. Assim? Perfeito. Peraí, deixa eu dar o pauzinho que é a parte do meta. Eu vou deixar até porque é legal pro povo saber. Assim, esse elfo depende do humor dele, do que ele tá sentindo, etc. Ele muda, a personalidade dele muda, a cor dele muda e a habilidade passiva dele também muda. Mano, Plutona, charme em 2 alvos, fear em 1 alvo, teleporta alvo que tocar... Ah, tem que aceitar. Esse teleporta alvo que tocar é do verão, eu acho. Ah, nossa senhora. É 4 em 1, entendeu? Não é bom, pensava que seria médico, né? Eladrim, você tem na internet fotos? Tem. Nossa, ai que da hora! Ai que. É muito da hora esse por isso daí. Eu tava dando uma lida no livro lá também. Aí chegou os Marcos e vê que ela tá meio azul. Segura minha cerveja aqui, 5 minutos. só pra segurar mesmo. Sim, borracha. Tu coloca na cabeça dela. Jack, né? Eu vou mudar minha ficha, né, cara? Aí você agora. E será que ela vai ser minha amiguinha? Aí depende de você. Depende do seu. Se critar, talvez. Mas critar assim, 20, tá? Não critar pra baixo. Ó, assim, eu vou te avisar, você pensa bem, porque assim, ó, o relacionamento com ela é delicado. Vocês têm um relacionamento delicado. Mas se a gente estiver próximo, a gente fica mais forte. Aí que tá. É um relacionamento delicado. É delicado. Aí você imagina as possibilidades. Ela pode matar vocês dois que estão dormindo. Ou matar você. Se livrar da sua consciência. Nossa. Ou, dane-se, não são meus amigos, fare bola. Tipo, Ai, bota, Maís. Eu não vou jogar, tem uma dessa na cabeça, né? Legal. Vejo o lado bom, a gente meio que trouxe ela de volta. É. Mas você tava violando o corpo dela, não queria de volta. A gente tem que... Né, tipo, sei lá. Vocês apesando tava em vocês, ele também... Aí, seguinte, qual que é o nome da sua personagem? É... Nisha. Nisha. Não é mais. Não, não, assim, não. É, ela ainda... Uma parte dela ainda é Nisha. Eu não tenho sobrenome. Outra parte é Valkyrie. É o quê? Valkyrie. Então vamos formar os dois, não, que eu tenho sobrenome. Nisha e Valkyrie. Você agora é as duas. É, Nisha barra... Valkyrie. Valkyrie. É só o Caim agora. Ela é caótica, viu? Ela que é caótica e rir, vocês não conhecem. Vocês não conhecem ela. Vocês não conhecem ela. Ela é uma amiguinha, será que ela mudou de vocês não conhecem. Mas ela tava tão fofinha. E meio work meio que matou ela. Ela tava um pouquinho de boa, será que ela é de boa? De um jeito desesperado. O Ana tá brava. Ela vai querer matar você, Rafael. Rafael não, Osmar. É esse pensamento que eu queria colocar na sua cabeça do player. O que será que ela é? O que será que ela faz? Ela quer o bem? Ela quer o mal? Ai, meu Deus, e agora? É isso que eu queria dizer. Ela tá sentada lá assim, troca. E agora? O que ela é? Por que ela tá ali? Por que não eu? Eu fiz o que eu queria, na realidade, com o player. Solamente do player, né? Não falei do jogador. Tutorial de como adiantar a próxima sessão. Como fazer outras comparações na próxima sessão? Vou fazer amanhã outra. É, lógico. Já. É. Aproveitar aqui. É, só deixa um cliffhanger, né, no final de hoje, né? Só pra ela ficar. Não, eu preciso! Por quê? Não. É 2 horas da manhã, ela liga lá em casa. Vacão, o que, que ela é? O que, que ela faz? Vacão. Me dá uma dica, posso ficar amiguinha dela? O que ela come, como ela eu vive. Posso ganhar 20 paribal quando tiver tipo nível máximo? Ah, faz um nível de amizade e inimizade. Uma barra assim vai subindo, vai descendo. Ah, se depender da tua mão de dados. Vai sempre pra baixo. É, e foi no nível 10. Que a uma personalidade matou a outra. Rapaz. Deu briga interna das nunca duas. Nunca vi tanta merda no uma lugar. Uma puxa no cabelo da outra. Não, não, assim, não é nem num lugar só. Não. Curto período de tempo. É, cara, foi uma sessão. É pesada. Ai, vou voltar a jogar porque eu estou desempregado. A desgraça não acaba comigo. Deve pior. É. Ah, mas deu um up pra, na aventura, vai. Você precisa estar vindo vocês, né? Eu também não ia virar. Aí assim, aí joga um de vocês, percepção. Ah, eu não vou jogar mais esse teste. Vou tentar mais uma vez, dado pra ele. Deu bom. Deu bom agora. 15. Tá bom? Deixa eu ver um 15. É, Vitória. Tá melhorando. Foi 8 da última vez. Vocês veem um homem se aproximando. Ai, meu Nossa Senhora. Eu posso jogar percepção pra ver se eu consigo. Ver se eu consigo ver quem que é o cara? Se é o taverneiro, sei lá. Sim. Não, 6. Osmar, tapa o buraco rápido. Tá se aproximando. Eu tô ajudando ele a tapar buraco. Ah, não sei! Tape rápido antes que o mestre joga os atos. É. Antes que ele chega grudado ali, eu tô chegando grudado! Mas o corpo lá dentro não continua lá? Tampou tudo! Mas o corpo tá lá dentro bate ainda? Um pronto. Aí assim, tá, e aí vocês acabaram de tampar e... Ó, vocês têm 10 segundos até... Ele avistar vocês. Tá de noite. Tá de noite. Eu vou voar. Pega e sai correndo. Muito alto. Com ela. Pega assim. Eu vou voar, tchau. Nossa, eu vou catar ela e sair correndo assim. Eu tô meio boiando ainda. Eu vou castar voo e vou voar. Vou sair correndo no meio da floresta. Correndo, vai. Assim. Tá, você vai jogar um de atletismo, ele vai jogar percepção. É, você corre pra caramba. Você mas eu tô é bárbaro. Boiando ainda. Não, você tá assim, você tá desnorteado. Você consegue ver, ouvir, conversar, mas você tá assim, é como se tivesse, por exemplo, um choque grande. É. Você tá meio assim, não, pera. Eu tô vendo essa merda quando você... É, deixa eu me localizar, sabe? Tombou. Isso aqui ficou torto. É, tombou. 4. Play again. Nossa. É, 4 mais 7. Deixa eu ver. 11. Você tropeçou no meio também. Ah! Aí! É. Malditos definhadores e corpos! Meu Deus do céu, cara. Você vê que ele começa a correr atrás de vocês. É o dois. Eu tô parada com o homem. Não, eu tô segurando isso aí. Tá no homem, falou que tá. Devolvo minha filha! É o taverneiro? O que tá fazendo aí? Vai embora pra casa dormir! Ele tá meia-noite no cemitério branco! E vocês estão aí pra quê, né? Tentou solucionar o problema que a gente causou! Solucionaram muito bem, parabéns! A gente trouxe ela de volta, mais ou menos. Eu vou me embrenhar no meio da mata. Enquanto ele tá, vocês estão correndo, você escuta: eu sabia! Eu sabia que isso não era o fim! Que vocês ainda voltariam pra me assombrar! Mano, vou me embrenhar no meio da mata. Mais um detritismo, Osmar. Vou me embrenhar. Mano. Aí, Osmar. Nossa. É 20. Ah! Ah! Tá ó. Ali. Ah. Um, não, 20. Não. Um, 20. É o extremo, né? Não, não. Aí vocês, assim, você se embrenha numa parte da floresta que ele perde a sua divisão, perde de trilha. Aí você vê que ele ajoelha assim no chão. Parece assim, ao que parece que ele tá. Ele tá soluçando assim de choro, sabe? Aí você vê que ele. Mas não pode ser, eu enterrei ela. Eu enterrei ela. Ai, meu Deus. Tá porra. Não pode ser, eu enterrei ela. Eu tava falando da Valquinha. Você tava, é. Eu gosto. Eu enterrei ela, não pode ser. Vocês veem que ele fica coisa de uns 15 minutos ali. Quando ele se recompõe, vocês veem que ele. Eu sou só lá em cima, faltando vento. Ele simplesmente dá meia volta e sai dali, e vai embora. Então, aí vocês veem que ele vai embora e vocês estão lá no meio da floresta. Eu tô lá em cima. Joga a sabedoria, Vitória. Oh, mano. É, Vitória aqui. Mas igual... eu não quero fazer mais ideia, Simocão. Tô igual um Paulinho segurando o totem dele. Assim. Eu não quero fazer mais ideia. Aí, Vitória, clica. 9. Qual é a sabedoria? 14. 14. Ela tem mais 2. Todo lembra o teste dela de sabedoria mais 2. Não. Você sente aquela vontade de ir atrás do taverneiro. Por quê? Só que ela passa. Ah, tá, beleza. Assim, você sente, sabe? Você sente aquele. Cadê? Preciso ver meu pai. É o pensamento que fica na tua cabeça. Ah, mas depois ficou assim, né, meu pai? É bipolaridade o nome, né? É, você tá tipo eu. Tá pior tipo que eu. É que você ainda tem um bom relacionamento. Mas eu voltei, é eu ou ela agora? O controle é você. Só que assim, você vai sentir algumas vontades, etc. Dela. Isso, que é ela tentando tomar o controle. Se você falhar, você vai fazer aquilo que ela tá querendo. Mas eu posso tipo, recorrer depois? Não, sim, você pode, sabe, você vai estar tá sempre brigando contra ela. Mas que se ela falar, por exemplo, eu quero ver meu pai, sabe? E você falhar, então ela vai lá ver o pai dela. Só que quando chegar lá, aí você testa e toma o controle lá e fala assim, não, eu vou embora, eu não sei o que fazer aqui. É uma maldição. Você não sabe o que é por enquanto. Coisas que você não sabe, você pode procurar saber, entendeu? Você pode ou fazer teste, procurar alguém, entendeu? Que nem eu vou ter que procurar um jeito de me livrar da maldição da bruxa. Tipo, não da maldição, mas do acordo dela, mas sem procurar ela. Tá, tudo que você quiser saber, fala assim, olha, eu quero tentar livrar. Beleza, você quer tentar onde? Você quer tentar um outro feiticeiro? Você quer ir na igreja? Então, porque não tá legal pra mim. Vou fazer um checklist de maldição. Um checklist? Ah, Osmar ainda não tá amaldiçoado. Ainda. Ainda. Aí vai e pega um item. Yar! Preciso de chapéu. E qual o clima que tá? Deixa eu ver. Qual o clima que tá? Qual o clima que tá agora? Qual o clima que tá? Fantasmagórico. É, ó. Lembrando, ó. Sempre que uma coisa que muda, sempre muda, é padrão, quando a Valquíria assume, é o cabelo ruivo. Ah. Então assim, independente da cor de elfo que for, fico gostoso. O cabelo é ruivo. É. Ruivo, branquinho, de olho azul. Ele tem outono, paz e boa vontade, inverno, contemplação e tristeza. Que é isso? A personalidade dele. Tem mais traços de personagem no livro. Sim, tem um traço que é só pra ele. Que ela ganha como para alguns efeitos 8 de proficiência mais carisma. O que que é? Que aqui, eu marquei? Ó, mais 8. Não, tem que ver o que eu marquei pra me entender. Peraí. Ah, não, assim, é... Pros efeitos da... Do teleporte, você viu que o teleporte dela da Fear, da Meia, teleporte da Charme, pra esses efeitos é o teste, pra esse efeito do teleporte é 8 mais proficiência mais carisma. Nossa! É bem alto então. É, tipo, vou teletransportar e dar Charme, né? Que é aquele do, não sei qual dos elfos que é. qual estação que é. Aí ele pega, puf, teleporta a charma. Aí o inimigo pra resistir, né? É 8, mais tua proficiência, mais teu carisma. Pra, vai ser a dificuldade dele resistir até o charme, entendeu? O CD. É, é o terceiro. É bom ter bastante carisma. É, então, tem menos um. Tô indo. Essa. Au, tudo bem. A Lunch, é, nossa, é verdade, tinha esquecido dessa mulherzinha. Toda vez que ela espirra, ela muda de personalidade. Ah, verdade. Eu já Dragon Ball clássico, do clássico. Sim, verdade, clássico, cara, é, do clássico. Ela é empregada do Mestre Kami, verdade. Isso! O que a gente vai fazer agora, gente? Tá, vocês veem que eu não tem mais ninguém lá, só tá vocês. Aí eu voltei voando pra casa. Pronto, você foi? Voltei pra casa, voando. Acho que você ia embora agora. Voando. Voando, tá voando de noite, ninguém vai me ver. Que é o lugar que a gente sempre ia pra se encontrar, né? Peraí, D20 pra ver se é Lua Cheia. Aquele bem cuzão. Lua Cheia? Por que é Lua Cheia? Lua Cheia, você vai aparecer o ET. Tá. Tá. Imagina. Tá. Só faltou a musiquinha, pegou, né? Pegou a cena, né? Agora eu entendi. Tudo bem. Tá gravado aqui. É. Mas não, né? Não. Se não tinha lua agora, no meio da neblina vai ter lua. Por que vai ter, né? É. Por quê, né? É, porque... Porque eu sou o mestre, é, eu mando. Faça minha lua, eu quero a lua agora. Bom, então, ele voltou pra estalagem. Vou tentar voltar pra estalagem. É, volta pra lá, que é o lugar que a gente se encontra. Você vai voltar com ela nas costas? É, ela consegue estar... Acabamos de enterrar uma ruiva. Tem o mesmo cara que o taverneiro descreveu com uma ruiva nas costas. Ah, o serial killer! Serial killer de ruiva! Fazer a mesma história do capuz, só que ao contrário. Os dois com capuz. É, do Omar. Ah, dois encapuzados se carregando no meio da rua. Por quê? O que tá acontecendo? Você tá, ela tá conseguindo andar agora? Ela tá no. Se, não, tá sim. Tomando conta do corpo dela. Sim, sim. Não, tomar conta, ela sempre toma, mas ela tem assim... É, ela quando, tem controle agora. É, quando for a Valkyria, você vê que ela vai ter aquelas atitudes que ela mesma não faria. Tá. Mas eu... Agora é a Valkyria ou eu? Agora? A gente fez um teste, lembra? Não, sim, mas eu vou colocar. Ela tava... até a cena do taverneiro era a Valkyria. Pare você e impare ela. Oh, ímpar. Ela? Ela. Assim, pra vocês saberem quem que é, facilmente vocês me perguntam a cor do cabelo. Fala assim, qual que é a cor do cabelo dela? Fala, tá ruivo. Mas aí é, se quando for ela, eu consigo falar ou ela tem que falar, ela que fala? Não, você pode falar também. Posso falar? Isso. Mas assim, é tipo isso, ó. A decisão final é dela, entendeu? Ó, vou fazer, vou andar, vou subir. Não, você vai subir, só que você para ali. Quer dizer, a decisão final é de quem tá controlando, entendeu? Mas assim, as duas estão lá. Brigando. É. Não. Aí depende assim, ó, né? Depende do relacionamento. Eu vou já falar com ela assim, tomei na jabiraca. O que aconteceu, Richard? Você tá parecendo a moça que eu vi lá na casa das mulheres? Não vai tentar me tocar, não, né? Não, o Osmar não gosta de um humano. Até um certo ponto. Ó, quando eu fizer assim, ó, levantar só esse do dedo. Mas é só você que eu. É, o meu dedinho pequenininho. Quando eu levantar, deu assim, é só você que ouviu, entendeu? Ai, que cuzona. Qual parte que ela? Que nem ele fala, repete a conversa. Que aí eu vou falar. Eu já esqueci que eu falei. Você não vai me violar, não, né? Entendeu? O que aconteceu? Você tá parecendo a moça que eu vi na casa das moças. Do nada, assim, o Osmar tá confuso, não sabe. Eu sei que aconteceu a bosta, eu sei que. Emoção? Você tem as o cabelo memórias tá diferente, dela. Tá feito. Você tem as tá memórias dela. Então eu sei que nós duas. Eu pego pra assim, eu olho, eu fico, o quê? Nossa. Você ficou melhor assim. Não vem não. O que tá acontecendo? Mudou? Mudou. Como que mudou? Você tá assim, a sua pele, que era aquele tom, né? Tom padrão, você vê que ela tá mais vermelho. Essa conversação é fora da cidade, viu? Na floresta aí. Ficava assim, cadê minha branquinha? Cadê? Os mornos. Tá normal ainda? Tá melhor? Dados. Presencial. Preciso saber. Olha. Nossa, ela jogou um dado pra peito e deu 16, né? Então. Tá. tá normal, maior? Maior. Maior? O dedo lancer assim ou é menor? É porque normalmente elfo não tem muito peso. Sim, elfo é uma grande. Mas eu vou perguntar pro Osmar. Nota, a menina do nosso grupo, viu? Jogou dados pra peitas, tá? Eu vou olhar pro Nato assim, é maior que o dedo ou é menor? Com qual dela? Não. mente bem. Mas continua bem bacanada. Se tu não me falou mal no subconsciente, vai dar muita planta aí. Nossa, vai ser muito engraçado. Né? Tá bom, tá bom. Só tirar minha torninha bonitinha assim, mas tá bom. Tá, os mais gostam de peito, mas o que que tá acontecendo? Tô mudando. Eu não sei! Eu sei que peito é bom, mas. Foco! Foco! Ô, meu Tatiana, o que eu explico pra ele? Que agora uma é duas? Não. Os mais sabem como. Aí assim, quando você pergunta isso pra ela, ela não responde. Ela fica em silêncio. Eu acho que deu bom. Agora é eu, mas depois não vai ser eu. Então, acho que a gente tinha que encontrar o Nefir pra tentar resolver isso aí. Porque... Você não me toca em nenhum momento. Não, o Osmar não vai fazer isso. Teste de sabedoria. Nossa, será que essa vagabunda falou alguma coisa? Nossa, quase caiu um olho. Ele caiu um olho e falou, eita! Por essa sessão, ela não vai te incomodar. É só você. Cala a boca! Motherfucker! Everybody smile! Na cadeirinha! Minha vez! Se ela ganhar, se ela ganhar, seus maridos, ela dá aquela pegada. Você lembra de mim. Deus, Mário. Mas ela vai conversar comigo ainda? Sim. Ela, assim, se você se dirigir a ela, sabe, assim, ela tá no momento city, que, né? Momento city, que é sentada, comportada. Sentada, calada. É, se você se dirigir a ela, ela responde. Só que, fora isso, ela não vai dar um pio, por hoje. Aí na próxima sessão, eu tomo no cu. Aí inverte, ela tira um. Dependendo dos dados, você tá muito ferrada. É, eu tô muito ferrada. Então, eu acho que a gente devia voltar lá, no filme, mas... Nunca sei, não. Você tá. Para com isso. Para com isso, teste de constituição. Então, pelo que o Osmar entendeu. Nossa, lá vai. Você tá parecida com a filha do taverneiro. Agora eu não tô. Agora sou eu. Não, só o cabelo mudou a cor. Então, meu cabelo tá a coisa. Mas a feição é dela? É, você tava com o corpo da Valkyrie, lembra? Que rodou o teste, agora deu ímpar, tá com o corpo dela. A mente é sua, mas o corpo é dela. Ela é gostosa? Olha que confuso que tá isso, cara, isso vai dar muito. Ah, ela é gostosa, mano. Não sei, Osmar, né? Tá lembrando até os beijos, deve ser. Deve ser. Enfim. Então, isso conta para um elfo. Se você quiser pensar na feição dela, é como você quiser, entendeu? Como você achar que... Ela é voluptuosa. Ela é humana? Humana. Então, tipo assim, não tem as orelhinhas pontudinhas? Não. Ela não, não assim, ó, mudar. Não, pera, as coisas assim mais difíceis na skin de mudar, elas não mudam. Que nem assim, o cabelo, ela só dá, ela muda mesmo, magicamente, é. Mas assim, as orelhas, o resto, porque assim, mudou de um elfo pra um elfo. É. Mas quer dizer, ela é humana, então ela vai se comportar como humana, por exemplo... Se você vê no escuro como elfo, ela vai achar que não enxerga tipo, no escuro. Mas é mesmo. Ah, então tipo, dela sumir, ela não vai ter as mãos. Isso, que ela não sabe que tem. Se ela, assim, por um acidente usar, ela consegue. Só que assim, é tipo, eu não sei se eu sou super-homem. Pá, e aí? Pá! Da cabeça, né? Tipo, não sabe o que. Então ainda continua sendo uma. Mas assim, a mente dela é uma mente humana. Prende uma mente humana no corpo de elfo. Ela não vai saber o que ela faz a mais, o que ela faz a menos que uma. Slime. Ah, tá. Sem querer. Tem minhas orelhinhas, cabelo lisinho. Isso, cabelo liso. Mas o cabelo muda de cor junto com o corpo. É literalmente a Lante do Dragon Ball. É. Literalmente a Lante. É. Parece com outro cabelo lá. Porque a Lante, quando ela tá com cabelo azul, ela é indefesa, meiguinha, toda fofinha. Agora a Lante loira é retardada, louca, porra louca. Eu adoro usar uma Uzi. Nossa, ela arranca Uzi do nada. Agora lembrei. É ela. Da Uzi. Sou eu. Às vezes não vai ser eu, mas sou eu agora. Fica mais confuso desse jeito. O que você vai entender? Nossa, isso é confuso até pra gente normal, né? Eu não posso mais. Sim, tá muito. Ó, bom. Pode ser eu, mas não é eu, às vezes é eu e não sou eu. Quando não for eu. Agora não sou eu, mas depois não pode ser eu mais. Aí é a mocinha que você comeu. Ah, mas o Osmar não lembra de ter almoçado. Acho que ele perdeu o cabaço naquele dia, porque não é possível. É que o Osmar não sentiu nada, tudo bem. É, tirou 20. Não é que esse cara. Não. Esse não. É sem é. Não, ele esgotou a moça antes. Meu, eu tenho 6 de inteligência, então. Você espera o quê? Não, tudo bem, Osmar, tudo bem, Osmar. É, falaram pra ele, ó, aqui é a mesma coisa que eu fazia com cabras, viu? Na vilinha orc. É uma coisa que eu fiz com você parece uma druida, é errado. Fala pra uma druida. Ah, você transforma em cabra. Osmar, né? Osmar. Osmar. Quero um flashback. TBT. Puta merda. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa? Tá, a gente vai fazer essa. Acho que a gente tinha que encontrar o Nefir e ver o que a gente vai fazer agora, né? Porque Osmar não tá confuso ainda. Não sei. Mas eu acho que a gente devia entrar meio que escondido na cidade. Só por precaução. Vou perguntar pro meu interior, minha segunda eu. Não! Tá bom, não falei nada. Tem algum lugar que a gente pode entrar? Meu interior. Minha consciência. Especifica. Algum lugar entrar escondido? Só que eu decido se eu vou escolher ou não. Ela assim, claro. Não, hoje é só você, ah, entendeu? Tá. Aí você vê que ela dá aquela risadinha. Meu pai nunca me via sair. Memórias, né? Memórias, eu preciso acessar? Eu preciso ver de algum lugar que ela saiu? Sim, não, assim, quando você... I mean... Ó, quando você quando você pergunta, né? E ela responde, imediatamente depois é telefonista. Eu sei Kung Fu, né? Entendeu? Bem essa cena. A gente tem algum lugar... Ah, eu saí escondido. Aí você fecha o olho e você vê aquela cena dela saindo escondido, do que ela fazia pra sair escondido, etc. De onde ela passava? De onde ela passava, é. De como se fosse localização? Perfeito, como se fosse você. Vamos, Osmar! Aí eu vou na Não, e você sabe o lugar exatamente. Ah, eu vou lá. Tipo, gente... você tem aquela sensação de, nossa, eu morei aqui já faz tanto tempo. Deja vu. Tanto tempo que eu moro aqui. Depois deixa eu vou o que dizer, tudo bem. Aí eu vou lá, vou falar os mar lá. E o que o Nefer tá fazendo? Eu tô no estaleiro já, eu tô lá. Onde que é? Não sei onde que é essa. Ah, você sabe. É, você sabe. Eu sei, ah, tá. Eu sei. Tá, eu lembro. Eu explico pra você. É minha cidade. Qual? Pelo menos todo assim, de uma área que ela poderia saber, ah, a cidade, as redondezas, etc., você automaticamente você sabe. Mas a estalagem é da cidade. Sim, sim. Então eu quero chegar no lugar lá e ver se é mesmo o lugar escondidinho. Sim. Você vê que é o seguinte, não é bem a estalagem, mas é um lugar escondido na taverna. Taverna? É. Porque é de lá que ela... É de lá que ela dava as escapadas, realmente. Ela é a entrada que tem é pra dentro da taverna. É, porque é o seguinte, ó. O que ela mostrou pra você é que tem da... onde ele descarrega a parte de trás, onde ele descarrega os barris, tem um lugar que se você bater na tábua, ela cede. Então, assim, ela consegue tirar essa tábua do lugar, ela puxa uma madeirinha por trás... Aí já abre um espaço suficiente pra passar uma pessoa. E um Osmar? Sim. Passa. Então eu quero abrir espaço pra menina levada. Ah, eu vou abrir lá. Vou passar, eu passo. Consigo passar. Aí você entra, você vê que é bem no fundo da adega. Né? É bem no meio das bebidas. E você vê lá que assim, tem um cantinho que tem até... Tem cama, tem velas, tem umas taças usadas, entendeu? Cantinho do amor. Mas eu tô dentro da taverna. Sim, você tá no subsolo da taverna. Como que a gente vai sair de lá? Pelo mesmo lugar que vocês entraram, talvez. Mas ele tá lá. Ele tem. Não, por onde você entrou, é o fundo. É. Se ele fica atendendo na frente. Muito mais agora que ele não tem quem o ajude. Ele vai ficar na frente. Então eu quero sair por todos os fundos, a gente sair sem passar pela porta da frente. pelo mesmo lugar que você veio. Então eu vou. Não, o jeito só entrou. Dor? É. Não, a gente sabe. É só uma saída da taverna que ele não sabe. Entendeu? Ah, tá, tá, beleza. Então assim, você sabe que dá pra entrar por lá, mas ele não faz ideia, entendeu? Então, a gente vai lá e eu quero que ele me dê outra estalagem. É o ponto. Então vai na frente. Daí você chega na estalagem você, e aí vocês se encontram lá no quarto. Mas por quê? Mas por que, euforia? Eu não sei, não sei o que aconteceu. Não me fique fazendo essas perguntas. Quem está aí? Zephyr! Pode entrar. Tá bom. Eu sei disso, euforia. Sim, ficou muito complicado. Entra, Nick. Entra. Ah, você está aí. Que bom que vocês conseguiram voltar. Por enquanto sou eu. Eu estava ficando um pouco preocupado já. Ruiva! Ruiva? Da onde? Calma, do... Mas calma. Quem que é essa ruiva? Mas quem que é essa ruiva? Calma. Mas que da onde? Eu também não sei. Eu não tô loira. Fufusca, se acalme. Eu não tô loira. Não, o corpo é dela. O corpo é dela, de novo. Não entendeu ainda? Não, mas eu achei que seu cabelo mudava. Então? Então, mas agora sou eu, não é ela? Ruiva, é você, é você, a sua consciência. É você player, não é você personagem, entendeu? Não. Vitória escolheu o Sub-Zero, entendeu? Não. É a Vitória que controla, mas é o Sub-Zero que tá lá, entendeu? É. A sua mente é sua mente, o corpo é dela, basicamente. Você falou que o cabelo mudava, doutor? É, então. Eu não tô conseguindo entender. Desculpa, gente, eu não tô o que você... Sim, é confuso, mas é assim. Vai aceitando pra chegar uma hora que você entender. Por isso que eu sou a Nisha, meu cabelo é loiro. Okay. Quando a Valkyria subir, quando fica ruivo. Momento atual, tá? Você, assim, você venceu ela na mente dela, tá? Então é o seguinte, você está com as feições dela, mas você está no controle. No momento é isso, entendeu? Quando voltar ao normal, se ninguém tirar um 20, entendeu? Né? Assim, quando forem resultados normais, aí vocês batem com um, bate com o outro. É aí que tá a confusão. Se um de vocês, uma de vocês duas gritar, aí provavelmente vai inverter a feição, entendeu? Por exemplo, pode ser muito bem que na hora de, vamos supor, ela pode ficar com a sua aparência, mas ser ela. Aí todo mundo vai pensar que é você, mas é ela. Ai! É só pra criar mais confusão. É. Eu tô mais confuso, tá piorando a situação. Fala aquela... spicy. É. Aquele salto bem, assim. Mas assim, ó, no caso atual e até o fim da sessão, ruiva, feição da Valkyria, mas mente da Vi. Opa, nossa, perdi o cabelinho aí. Não. Por hoje. Por hoje. Tá. Sou eu, Nisha. Com esse corpo horroroso. Nisha, mas o que houve? Não sei também. Não sei também. Ela iria responder, mas por causa daquele ela não respondeu. Assim, no momento que ela falou esse corpo horroroso. Só que ela assim, né? Ela tá com... cheia de ódio no banquinho dela. Sim. Pode crer que sim. Ah, você está com as feições da Val. Mas a consciência é minha. Por enquanto. Como assim por enquanto? Ela sumiu do nada. A mente dela está com você também? E o corpo? Isso abre um leque de possibilidades. Nós temos chance de recuperá-la então, talvez. Talvez se alguns estudos mais profundos em arcanismo, talvez achamos alguma solução para isso. Osmar pode ajudar. É, você pode, Osmar, claro. Não me relame. Sempre pode ajudar. Me tocando. Estamos em uma situação bem complicada agora, não? É. O que a gente faz? Não, euforia, não diga coisas assim. Não podemos, euforia, não ainda. É, então, a gente vai atrás do problema da nossa amiga ou... A gente vai atrás de uns... Pesado nada. Ciganos. Eu acho que poderíamos dormir essa noite e pensarmos amanhã. Tá. Osmar tá cansado. Muita coisa pra cabeça do Osmar. Ciganos. Bem baixinho, você escuta. Ciganos? Na sua cabeça, é. Mas assim, num tom extremamente calmo, bem baixinho, tipo... Ciganos. Eu quero falar com ela, vamos ver o que que tem. Eles podem... saber mais... da nossa situação. Será que ela que tá nesse meio? Se eu pensar, ela consegue ler meu pensamento? Claro! Pra ela passa um filme, entendeu? E pra você também, quando tiver na situação invertida. Igual a memória, quando, Quando você, assim, você falar de alguma coisa que você puxa da memória, vai aparecer pra ela também. Acho que ela tá confortável que nem eu também. Pode ser. Vamos dormir. É, a gente tem como que é que lá... o elfo não dorme, né? A gente tem que ir lá na vida dos ciganos mesmo. O quarto tá dormindo. Caiu da cama. É, que no momento você tá controlando, senão ela ia dormir. Como? No momento. Lá vamos lá. É, lá vamos lá. De novo, vai. Vamos desenhar. Sua mente está no controle. Sim. Sua mente sabe que é um elfo. Então ela não dorme. A mente dela é humana. Ela não sabe que é elfo. Ela fica 12 horas deitada. Sim. E ela vai achar que é insônia. Porque ela vai dormir. É. Por quê? Por quê? Eu não vou dar essa informação pra ela, tá bem quietinha. Eu quero saber o banquinho, ela fica 12 horas assistindo ela com isso. Vai, dorme. Tá dormindo, dorme. Vai, dorme. Vai, tá acordado. Vai dormir, vai descansar, tá cansado, vai descansar. Encerramos por hoje. Agora comigo o Celso de Nefir, o Rafão de Osmar e a Vi, que voltou agora de uma pausa. Com barra ainda. É, barra Valkyria, barra... Desgraçada na vida comigo. É isso aí, até a próxima.